Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói, Parte 6, Capítulo 1. Daria Alexandrovna passou o verão com os filhos em Pokrovskoy, na casa de sua irmã Kitty Lievna. A casa em sua propriedade estava em ruínas, e Lievna e sua esposa a persuadiram a passar o verão com eles. Esteban Arkadievich aprovou muito o arranjo. Ele disse que lamentava muito que seus deveres oficiais o impedissem de passar o verão no campo com sua família, o que teria sido a maior felicidade para ele. E, permanecendo em Moscou, ele descia ao campo de vez em quando por um ou dois dias. Além dos Oblonskis, com todos os seus filhos e sua governanta, a velha princesa também veio passar aquele verão com os Liev, pois considerava seu dever zelar por sua filha inexperiente em sua interessante condição. Além disso, Varenka, amiga de Kitty, no exterior, cumpriu sua promessa de vir até Kitty quando ela se casasse e ficou com sua amiga. Todos eles eram amigos ou parentes da esposa de Lievin, e embora gostasse de todos, lamentava bastante seu próprio mundo e costumes levinianos, sufocados por esse influxo do elemento Tcherbatsky, como ele próprio chamava. De seus parentes, apenas Sergei Ivanovitch permaneceu com ele. Mas ele também era um homem da linhagem de Koznichev e não da de Lieve, de modo que o espírito leviniano foi completamente obliterado. Na casa dos Lieve, há tanto tempo deserta, havia agora tanta gente que quase todos os cômodos estavam ocupados, e quase todos os dias acontecia de a velha princesa, sentando-se à mesa, contar todos e colocar o 13º neto ou neta em uma mesa separada. E Kitty, com sua cuidadosa administração da casa, teve bastante trabalho para conseguir todas as galinhas, perus e gansos tão necessários para satisfazer o estival dos visitantes e das crianças. A família inteira estava jantando. Os filhos de Dolly, com sua governanta e Varenka, faziam planos para ir procurar cogumelos. Sergei Ivanovitch, admirado por todos por sua inteligência e erudição, surpreendeu a todos com um respeito que quase chegava ao espanto ao participar da conversa sobre cogumelos. Leve-me com você, gosto muito de colher cogumelos, disse ele, olhando para Varenka. Acho que é uma ocupação muito agradável. Oh, ficaremos encantados, respondeu Varenka, corando um pouco. Kitty trocou olhares significativos com Dolly. A proposta do erudito e intelectual Sergei Ivanovitch de ir à caça de cogumelos com Varenka confirmou certas teorias de Kitty, com as quais sua mente estivera muito ocupada ultimamente. Ela se apressou em dirigir algum comentário à mãe para que seu olhar não fosse notado. Depois do jantar, Sergei Ivanovitch sentou-se com sua xícara de café à janela da sala de estar e, enquanto participava de uma conversa que havia iniciado com o irmão, observava a porta por onde as crianças partiriam para a expedição de coleta de cogumelos. Lievin estava sentado à janela perto do irmão. Kitty estava ao lado do marido, evidentemente esperando o fim de uma conversa que não lhe interessava para lhe dizer algo. Você mudou em muitos aspectos desde seu casamento, e para melhor, disse Sergei Ivanovitch, sorrindo para Kitty e, obviamente, pouco interessado na conversa. Mas permaneceu fiel à sua paixão por defender as teorias mais paradoxais. Kátia, não é bom que você fique de pé, disse seu marido, colocando uma cadeira para ela e olhando significativamente para ela. Ah! E também não há tempo, acrescentou Sergei Ivanovitch, vendo as crianças saindo correndo. À frente de todos, Tânia galopava de lado, com suas meias bem apertadas, e acenando com uma cesta e o chapéu de Sergei Ivanovitch, ela correu direto para ele. Correndo corajosamente até Sergei Ivanovitch, com olhos brilhantes, tão parecidos com os belos olhos de seu pai, ela lhe entregou o chapéu e fez como se fosse colocá-lo para ele, suavizando sua liberdade com um sorriso tímido e amigável. Varienka está esperando, ela disse, colocando cuidadosamente o chapéu dele, percebendo, pelo sorriso de Sergei Ivanovitch, que ela poderia fazê-lo. Varienka estava parada na porta, vestida com um vestido amarelo estampado e um lenço branco na cabeça. Estou indo, Varvara Andreevna, disse Sergei Ivanovitch, terminando sua xícara de café e colocando em bolsos separados seu lenço e sua cigarreira. E como minha Varienka é doce, hein? Disse Kitty ao marido, assim que Sergei Ivanovitch se levantou. Ela falou de forma que Sergei Ivanovitch pudesse ouvir, e era claro que ela queria que ele o fizesse. E como ela é bonita, uma beleza tão refinada. Varienka! Gritou Kitty. Você vai ficar no bosque do moinho? Nós vamos até você. Você certamente se esqueceu da sua condição, Kitty, disse a velha princesa, saindo apressadamente pela porta. Você não deve gritar assim. Varienka, ouvindo a voz de Kitty e a repreensão da mãe, aproximou-se dela com passos leves e rápidos. A rapidez de seus movimentos, seu rosto corado e ansioso, tudo revelava que algo fora do comum se passava nela. Kitty sabia o que era e a observava atentamente. Ela chamou Varienka naquele momento apenas para lhe dar mentalmente uma bênção para o importante evento que, como Kitty imaginava, aconteceria naquele dia, depois do jantar na floresta. Varienka, eu ficaria muito feliz se algo acontecesse. Ela sussurrou enquanto a beijava. E você vem conosco? Varienka perguntou, confusa leve, fingindo não ter ouvido o que havia sido dito. Estou indo, mas somente até a eira, e lá pararei. Ora, o que você quer aí? Disse Kitty. Preciso ir dar uma olhada nos novos vagões e verificar a fatura, disse Lieve. E onde você estará? No terraço. Capítulo 2. No terraço estavam reunidas todas as damas da festa. Elas sempre gostavam de sentar ali depois do jantar, e naquele dia também tinham um trabalho para fazer. Além de costurar e tricotar roupas de bebê, com as quais todas estavam ocupadas, naquela tarde a geleia estava sendo feita no terraço por um método novo por Agafea Mikhailovna, sem adição de água. Kitty havia introduzido esse novo método, que já era usado em sua casa. Agafea Mikhailovna, a quem a tarefa de fazer geleia sempre foi confiada, considerando que o que se fazia na casa dos Lievin não podia ser errado, ainda assim colocou água nos morangos, sustentando que a geleia não poderia ser feita sem ela. Ela havia sido pega em flagrante e agora estava fazendo geleia na frente de todos, e precisava ser provado a ela conclusivamente que a geleia podia ser muito bem feita sem água. Agafea Mikhailovna, com o rosto afogueado e irritado, o cabelo desgrenhado e os braços magros nus até os cotovelos, virava a panela de conserva sobre o fogão a carvão, olhando sombriamente para as framboesas e torcendo para que grudassem e não cozinhassem direito. A princesa, consciente de que a ira de Agafea Mikhailovna devia ser dirigida principalmente contra ela, como responsável pela produção da geleia de framboesa, tentou parecer absorta em outras coisas e desinteressada na geleia, falando de outros assuntos, mas lançava olhares furtivos na direção do fogão. Eu sempre compro os vestidos das minhas criadas, de algum tecido barato, disse a princesa, continuando a conversa anterior. Não está na hora de desfiar, minha querida? Acrescentou, dirigindo-se a Agafea Mikhailovna. Não há a menor necessidade de você fazer isso, e está quente para você, disse ela, interrompendo Kitty. Eu faço isso, disse Dolly, e se levantando, passou cuidadosamente a colher sobre o açúcar espumante e, de vez em quando, Sacudia a geleia grudada na colher, batendo-a em um prato coberto de espuma amarelo avermelhada e calda cor de sangue. Como eles vão adorar isso na hora do chá? Pensou ela e seus filhos, lembrando-se de como ela mesma, quando criança, se perguntava por que os adultos não comiam o que havia de melhor, a espuma da geleia. Stiva diz que é muito melhor dar dinheiro. Dolly, entretanto, retomou o assunto delicado em discussão. Quais presentes deveriam ser dados aos criados? Mas dinheiro está fora de questão, exclamaram a princesa e Kitty em uníssono. Eles apreciam o presente. Bem, no ano passado, por exemplo, comprei para nossa matrona Semyonovna não uma popelina, mas algo assim, disse a princesa. Lembro que ela estava usando isso no dia do seu aniversário. Um padrão encantador, tão simples e refinado. Eu também teria gostado se ela não o tivesse. Algo como de Varenka, tão bonito e barato. Bem, agora acho que está pronto, disse Dolly, deixando cair a calda da colher. Quando endurecer e cair, aí sim estará pronto. Cozinhe mais um pouco, Agafya Mikhailovna. As moscas, disse Agafya Mikhailovna, irritada. Vai ser a mesma coisa, acrescentou. Ah, que doce! Não assuste, disse Kitty de repente, olhando para um pardal que havia pousado no degrau e estava bicando o centro de uma framboesa. Sim, mas fique um pouco mais longe do fogão, disse sua mãe. A propósito de Varienka, disse Kitty, falando em francês, como vinham fazendo o tempo todo, para que Agafya Mikhailovna não os entendesse. Sabe, mamãe, de alguma forma espero que as coisas se acertem hoje. A senhora sabe o que quero dizer. Como seria esplêndido. Mas que casamenteira famosa ela é, disse Dolly. Com que cuidado e habilidade ela os junta. Não, diga-me, mamãe, o que você acha? Ora, o que se deve pensar? Ele, referindo-se a Sergei Ivanovitch, poderia, em qualquer época, ter sido um pretendente a qualquer um na Rússia. Agora, é claro, ele não é exatamente um jovem, mas sei que muitas moças ficariam felizes em se casar com ele mesmo agora. Ela é uma moça muito simpática, mas ele pode. Ah, não, mamãe. Entenda por quê, para ele e para ela também. Nada melhor poderia ser imaginado. Em primeiro lugar, ela é encantadora, disse Kitty, curvando um dos dedos. Ele a acha muito atraente, isso é certo? Assentiu Dolly. Então ele ocupa uma posição social tal que não precisa buscar fortuna nem posição na esposa. Tudo que ele precisa é de uma esposa boa e doce, uma esposa tranquila. Bem, com ela ele certamente ficaria tranquilo, concordou Dolly. Em terceiro lugar, que ela o amasse, e é assim, isto é, seria tão esplêndido. Estou ansiosa para vê-lo saindo da floresta e tudo resolvido. Verei imediatamente pelos olhos deles. Eu ficaria tão feliz. O que você acha, Dolly? Mas não se anime. Não é nada bom você ficar animada desse jeito, disse a mãe. Ah, não estou animada, mamãe. Imagino que ele vá lhe fazer uma proposta hoje. Ah, isso é tão estranho. Como e quando um homem faz uma proposta? Há uma espécie de barreira e de repente ela se rompe, disse Dolly, sorrindo pensativamente e relembrando seu passado com Stepan Arkadyevitch. Mamãe, como o papai te fez uma proposta? Kitty perguntou de repente. Não houve nada fora do comum. Na verdade, foi bem simples, respondeu a princesa, mas seu rosto se iluminou ao se lembrar. Ah, mas como foi? Você o amava, mesmo antes de ter permissão de falar? Kitty sentiu um prazer peculiar por poder agora conversar com sua mãe em termos de igualdade sobre questões de tão grande interesse na vida de uma mulher. Claro que sim, ele veio para ficar conosco no campo. Mas como foi resolvido entre vocês, mamãe? Você imagina, ouso dizer, que inventou algo completamente novo? É sempre a mesma coisa. Foi resolvido pelos olhares. Pelos sorrisos? Que bonito que você disse, mamãe. É só pelos olhos, pelos sorrisos que se vê, assentiu Dolly. Mas que palavras ele disse? O que Kostya disse para você? Ele escreveu com giz. Foi maravilhoso. Parece que foi há tanto tempo, disse ela. E as três mulheres se puseram a refletir sobre a mesma coisa. Kitty foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela se lembrou de todo aquele último inverno antes do casamento e de sua paixão por Vronsky. Tem uma coisa. Aquele velho caso de amor de Varienka, disse ela. Uma cadeia natural de ideias a levando a esse ponto. Eu gostaria de ter dito algo a Sergei Ivanovitch para prepará-lo. Eles são todos homens, quero dizer, acrescentou. Terrivelmente ciumentos do nosso passado. Nem todos, disse Dolly. Julgue pelo seu próprio marido. Ele se sente miserável até agora só de lembrar de Vronsky. É verdade, não é? Sim, respondeu Kitty com um sorriso pensativo nos olhos. Mas eu realmente não sei, interveio a mãe, defendendo o seu cuidado maternal com a filha. O que houve no seu passado que pudesse preocupá-lo? Que Vronsky lhe desse atenção? Isso acontece com todas as meninas? Ah, sim, mas não foi isso que quisemos dizer, disse Kitty, corando um pouco. Não, deixe-me falar, continuou a mãe. Ora, você mesma não me deixou falar com Vronsky, não se lembra? Oh, mamãe, disse Kitty com uma expressão de sofrimento. Não há como controlar vocês, jovens, hoje em dia. Sua amizade só poderia ter ido além do que era adequado. Eu mesma deveria tê-lo chamado para se explicar. Mas, minha querida, não é certo você ficar agitada. Por favor, lembre-se disso e acalme-se. Eu estou perfeitamente calma, mamãe. Como Kitty ficou feliz com a chegada de Anna, disse Dolly. E como ela ficou triste. Aconteceu exatamente o oposto, disse ela, tomada por suas próprias ideias. Naquela época, Anna estava tão feliz e Kitty se achava infeliz. Agora é exatamente o oposto. Penso nela com frequência. Uma pessoa boa para se pensar. Mulher horrível, repulsiva, sem coração, disse a mãe, que não conseguia esquecer que Kitty não se casou com Vronsky, mas com Lieven. Por que você quer falar disso? Perguntou Kitty irritada. Eu nunca penso nisso e não quero pensar nisso. Eu não quero pensar, disse ela, captando o som dos passos conhecidos do marido nos degraus do terraço. Ora, sobre o que você não quer pensar? Perguntou Lieven, entrando no terraço. Mas ninguém lhe respondeu, e ele não repetiu a pergunta. Sinto muito por ter interrompido o parlamento feminino de vocês, disse ele, olhando para todos com descontentamento e percebendo que estavam falando de algo que não falariam diante dele. Por um segundo, sentiu que compartilhava o sentimento de Agafia Mikhailovna, a irritação por fazerem geleia sem água e, sobretudo, a irritação pelo elemento Tcherbatsky externo. Sorriu, porém, e foi até Kitty. Bem, como você está? Ele perguntou a ela, olhando-a com a mesma expressão com que todos a olhavam agora. Ah, muito bem, disse Kitty, sorrindo. E como foram as coisas com você? As carroças comportavam 3 vezes mais do que as carroças antigas. Bem, vamos buscar as crianças? Já mandei trazer os cavalos. O quê? Você quer levar a Kitty na carroça? Disse sua mãe, em tom de reprovação. Sim, em passo de caminhada, princesa. Lieven nunca chamou a princesa de mamã, como os homens costumam chamar suas sogras, e a princesa não gostava que ele não o fizesse. Mas, embora gostasse e respeitasse a princesa, Lieven não podia chamá-la assim sem ter a sensação de profanar seus sentimentos pela falecida mãe. Venha conosco, mamãe, disse Kitty. Não gosto de ver tamanha imprudência. Bem, então vou andando. Estou muito bem. Kitty se levantou, Foi até o marido e pegou sua mão. Você pode estar bem, mas tudo com moderação, disse a princesa. Bem, Agafea Mikhailovna, a geleia está pronta? Perguntou Lievin, sorrindo para Agafea Mikhailovna e tentando animá-la. Está tudo bem do jeito novo? Acho que está tudo bem, para nossa noção. Já cozinhou demais. Será ainda melhor, Agafea Mikhailovna. Não vai mofar, embora nosso gelo já tenha começado a derreter, de modo que não temos um porão fresco para armazená-lo, disse Kitty, aliviando imediatamente o motivo do marido e se dirigindo à velha governanta com o mesmo sentimento. Mas seu pickles é tão bom que mamãe diz que nunca provou nenhum igual, acrescentou ela, sorrindo e ajeitando o lenço. Agafea Mikhailovna olhou com raiva para Kitty. Não precisa tentar me consolar, senhora. Basta olhar para você com ele e me sinto feliz, disse ela, e algo na familiaridade áspera que sentia com ele tocou Kitty. Venha conosco procurar cogumelos. Você nos mostrará os melhores lugares. Agafea Mikhailovna sorriu e balançou a cabeça, como se dissesse: Eu também gostaria de ficar com raiva de você, mas não posso. Faça isso, por favor, pelo meu recibo, disse a princesa. Coloque um papel sobre a geleia e umedeça com um pouco de rum, e sem nem mesmo gelo, ela nunca mofará. Capítulo 3. Kitty ficou particularmente feliz com a oportunidade de ficar sozinha com o marido, pois notou a sombra de mortificação que passou pelo rosto dele, sempre tão rápido em refletir todos os sentimentos no momento em que ele chegou ao terraço e perguntou sobre o que estavam falando, e não obteve resposta. Quando partiram a pé, na frente dos outros, e saíram da vista da casa para a estrada poeirenta, marcada por rodas enferrujadas e salpicada de grãos de milho, ela agarrou-se com mais força ao braço dele e apertou-o contra si. Ele já havia esquecido completamente a impressão desagradável momentânea e, a sós com ela, sentia, agora que o pensamento da maternidade que se aproximava não lhe faltava um momento sequer, uma nova e deliciosa felicidade, pura de toda a mistura de sentidos, por estar perto da mulher que amava. Não havia necessidade de falar, mas ele ansiava por ouvir o som da voz dela, que, como seus olhos, mudou desde que ela estivera grávida. Na sua voz, assim como nos seus olhos, havia aquela suavidade e gravidade que se encontram em pessoas continuamente concentradas em alguma atividade querida. Então você não está cansada? Apoie-se mais em mim, disse ele. Não, estou muito feliz pela oportunidade de estar a sós com você. E devo confessar que, embora eu esteja feliz com eles, lamento nossas noites de inverno sozinhos. Isso foi bom, mas isso é ainda melhor. Os dois são melhores, disse ele, apertando a mão dela. Você sabe do que estávamos falando quando você chegou? Sobre gelé? Ah, sim, sobre gelé também. Mas depois, sobre como os homens fazem ofertas. Ah, disse ele, prestando mais atenção ao som da voz dela do que às palavras que ela dizia, e, ao mesmo tempo, prestando atenção à estrada, que agora passava pela floresta, e evitando lugares onde pudesse dar um passo em falso. E sobre Sergei Ivanovitch e Varenka, você notou? Estou muito ansiosa por isso, continuou ela. O que você acha? E ela olhou para o rosto dele. Bom, eu não sei o que pensar, respondeu Lievin sorrindo. O Sergei me parece muito estranho nesse sentido. Eu te disse, sabe? Sim, que ele estava apaixonado por aquela garota que morreu. Isso foi quando eu era criança. Sei disso por ouvir dizer e por tradição. Lembro-me dele naquela época. Ele era maravilhosamente doce, mas desde então o observei com mulheres. Ele é simpático, gosta de algumas delas, mas parece que para ele elas são apenas pessoas, não mulheres. Sim, mas agora com Varienka, imagino que haja algo. É, talvez haja. Mas é preciso conhecê-lo. Ele é uma pessoa peculiar e maravilhosa. Vive apenas uma vida espiritual. É de natureza pura e exaltada demais. Por quê? Isso o rebaixaria, então? Não, mas ele está tão acostumado à vida espiritual que não consegue se conformar com a realidade. E Varienka é, afinal, uma realidade. Levin já se acostumou a expressar seus pensamentos com ousadia, sem se dar ao trabalho de expressá-los em linguagem precisa. Sabia que sua esposa, em momentos de ternura amorosa como aquele, entenderia o que ele queria dizer a partir de uma simples indireta, e ela o entendia. Sim, mas Varienka não tem tanto a ver com essa realidade como eu tenho. Compreendo que ele jamais me amaria. Ela é toda espiritual. Não, nada disso. Ele gosta muito de você. E sempre fiquei muito feliz por meus parentes gostarem de você. Sim, ele é bom para mim, mas. Mas não tanto como o falecido Nikolai. Vocês dois se afeiçoaram um pelo outro, concluiu Levin. Por que não falar dele? Acrescentou. Às vezes eu me censuro. O que se esquece, acaba. Ah, que homem assustador e fascinante. Sim, mas do que estávamos falando mesmo? Perguntou Levin após um breve silêncio. Você acha que ele não pode se apaixonar? Disse Kitty, traduzindo para seu próprio idioma. Não é que ele não possa se apaixonar, disse Levin sorrindo. Mas ele não tem a fraqueza necessária. Eu sempre o invejei e mesmo agora, quando estou tão feliz, ainda o invejo. Você o inveja por não conseguir se apaixonar? Eu o invejo por ele ser melhor do que eu, disse Levin. Ele não vive para si mesmo. Toda a sua vida está subordinada ao seu dever, e é por isso que ele consegue ser calmo e contente. E você? Kitty perguntou, com um sorriso irônico e amoroso. Ela jamais conseguiria explicar a cadeia de pensamentos que a fazia sorrir. Mas o último elo era que seu marido, ao exaltar o irmão e se rebaixar, não era inteiramente sincero. Kitty sabia que essa insinceridade vinha do amor que ele sentia pelo irmão, da vergonha que sentia por ser feliz demais e, acima de tudo, do desejo incansável de ser melhor. Ela amava isso nele e por isso sorria. E você, com que está insatisfeito? Perguntou ela. Com o mesmo sorriso. A descrença dela na insatisfação dele o encantava, e inconscientemente ele tentou fazer com que ela desse voz aos motivos de sua descrença. Estou feliz, mas insatisfeito comigo mesmo, disse ele. Ora, como você pode estar insatisfeito consigo mesmo se está feliz? Bem, como posso dizer? No meu coração, não importo com nada além de que você não tropece, entende? Ah, mas você não deve pular assim, gritou ele, interrompendo-se para repreendê-la por um movimento ágil demais ao passar por cima de um galho que estava no caminho. Mas quando penso em mim mesmo e me comparo com os outros, especialmente com meu irmão, sinto que sou uma pobre criatura. Ora, mas de que maneira? Kitty continuou com o mesmo sorriso. Você também não trabalha para os outros? E quanto ao seu acordo cooperativo, ao seu trabalho na propriedade e ao seu livro? Ah, mas eu sinto, e principalmente agora, a culpa é sua, disse ele, apertando a mão dela, que tudo isso não conta. Faço isso de certa forma sem muita convicção. Se eu pudesse cuidar de tudo isso como cuido de você, mas em vez disso, hoje em dia eu faço isso como se fosse uma tarefa que me foi confiada. Bem, o que você diria do papai? Perguntou Kitty. Então ele é uma pobre criatura, já que não faz nada pelo bem público? Ele? Não. Mas então é preciso ter a simplicidade, a franqueza, a bondade do seu pai, e eu não tenho isso. Não faço nada e me preocupo com isso. É tudo obra sua. Antes de existir você. E isso também, acrescentou ele, com um olhar para a cintura dela que ela entendeu. Eu colocava todas as minhas energias no trabalho. Agora já não consigo fazer isso. E tenho vergonha. Faço isso como se fosse uma tarefa que me foi dada. Eu estou fingindo. Bem, mas você gostaria de trocar este minuto com o Sergei Ivanovitch? Perguntou Kit. Você gostaria de fazer este trabalho pelo bem comum e amar a tarefa que lhe foi confiada, como ele e nada mais? Ora, claro que não, disse Lev. Mas estou tão feliz que não entendo nada. Então você acha que ele vale fazer uma proposta hoje? Acrescentou após um breve silêncio. Sim, eu acho que sim. Na verdade, também acho que não. Só que estou terrivelmente ansiosa. Espere um minuto. Ela se abaixou, colheu uma camomila selvagem na beira do caminho. Vamos, Conde. Ele pede, ele não pede, disse ela, entregando-lhe a flor. Sim, não, disse Lieve, arrancando as pétalas brancas. Não, não. Kitty, agarrando a mão dele, o deteve. Ela observava seus dedos com interesse. Você pegou dois? Ah, mas veja, esta pequena não conta para a maquiagem, disse Lieve, arrancando uma pequena pétala que ainda não tinha crescido. Aqui está a carroça nos ultrapassando. Você não está cansada, Kitty? Chamou a princesa. Nem um pouco. Se você estiver, pode entrar, pois os cavalos estão quietos e andando. Mas não valia a pena entrar. Eles estavam bem perto do local e todos caminharam juntos. Capítulo 4. Varenka, com seu lenço branco sobre os cabelos negros, cercada pelas crianças, cuidando delas alegre e bem-humorada, e ao mesmo tempo visivelmente animada com a possibilidade de receber uma declaração do homem de quem gostava, era muito atraente. Sergei Ivanovitch caminhava ao lado dela e não parava de admirá-la. Olhando para ela, recordava todas as coisas deliciosas que ouviu de seus lábios, tudo de bom que sabia sobre ela, e tornou-se cada vez mais consciente de que o sentimento que nutria por ela era algo especial, e sentira há muito, muito tempo, e apenas uma vez em sua juventude. A sensação de felicidade por estar perto dela crescia continuamente e, por fim, atingiu tal ponto que, ao colocar um enorme cogumelo agárico de caule fino em sua cesta, olhou diretamente para o rosto dela e, percebendo o rubor de alegria e excitação alarmada que se espalhava por seu rosto, ele próprio ficou confuso e sorriu para ela em silêncio, um sorriso que dizia demais. Se for assim, disse ele para si mesmo, eu deveria pensar bem e tomar uma decisão e não ceder como um menino ao impulso do momento. Vou escolher sozinho, longe de todos os outros, ou então meus esforços não darão em nada, disse ele e deixou a orla da floresta onde caminhavam sobre a grama baixa e sedosa, entre velhas bétulas distantes, e adentrou mais o coração da mata, onde, entre os troncos brancos das bétulas, havia troncos cinzentos de álamo e arbustos escuros de aveleira. Caminhando a uns 40 passos de distância, Sergei Ivanovitch, sabendo que estava fora de vista, parou atrás de uma frondosa árvore de maio em plena floração, com seus amentilhos rosados. Tudo estava perfeitamente calmo ao seu redor. Apenas acima, nas bétulas sob as quais estavam as moscas, como um enxame de abelhas, zumbiam incessantemente, de vez em quando, as vozes das crianças flutuavam até ele. De repente, ouviu, não muito longe da orla da mata, o som da voz de contralto de Varenka chamando Grisha, e um sorriso de alegria percorreu o rosto de Sergei Ivanovitch. Consciente desse sorriso, ele balançou a cabeça em desaprovação diante de sua própria condição e, pegando um charuto, começou a acendê-lo. Por um longo tempo, não conseguiu acender um fósforo contra o tronco de uma bétula. As escamas macias da casca branca rasparam o fósforo e a luz se apagou. Por fim, um dos fósforos queimou e a fumaça perfumada do charuto, pairando incerta em espirais largas e planas, estendeu-se para frente e para cima sobre um arbusto sob os galhos pendentes de uma bétula. Observando o rastro de fumaça, Sergei Ivanovitch caminhou lentamente, ponderando sua posição. Por que não? Pensou ele. Se fosse apenas um capricho passageiro ou uma paixão, se fosse apenas essa atração mútua, posso chamá-la de atração mútua, mas se eu sentisse que ela estava em contradição com toda a minha vida, se eu sentisse que, ao ceder essa atração, estaria sendo falso com minha vocação e meu dever, mas não é assim. A única coisa que posso dizer contra isso é que, quando perdi Mari, disse a mim mesmo que permaneceria fiel à sua memória. E essa é a única coisa que posso dizer contra o meu sentimento. Isso é ótimo, disse Sergei Ivanovitch para si mesmo, sentindo ao mesmo tempo que essa consideração não tinha a menor importância para ele pessoalmente, mas talvez apenas prejudicasse seu caráter romântico aos olhos dos outros. Mas, fora isso, por mais que eu procurasse, nunca encontraria nada para dizer contra o meu sentimento. Se eu estivesse escolhendo apenas por considerações de conveniência, não teria encontrado nada melhor. Por mais mulheres e moças que conhecesse, que pensasse, não conseguia pensar em uma moça que reunisse em tal grau todas, positivamente todas, as qualidades que ele desejaria ver em sua esposa. Ela tinha todo o charme e frescor da juventude, mas não era uma criança, e se o amava conscientemente, como uma mulher deve amar. Isso era uma coisa. Outro ponto, ela não só estava longe de ser mundana, como tinha uma inconfundível aversão à sociedade mundana, e ao mesmo tempo, conhecia o mundo e tinha todos os modos de uma mulher da melhor sociedade, que eram absolutamente essenciais para a concepção de Sergei Ivanovitch da mulher que compartilharia sua vida. Terceiro, ela era religiosa, e não como uma criança inconscientemente religiosa e boa. Como Kit, por exemplo, era, mas sua vida era uma fundada em princípios religiosos. Mesmo em assuntos triviais, Sergei Ivanovitch encontrava nela tudo o que desejava de sua esposa. Ela era pobre e sozinha no mundo. Portanto, não traria consigo uma massa de parentes e sua influência para a casa do marido, como ele via agora no caso de Kit. Ela deveria tudo ao marido, que era o que ele sempre desejou para sua futura vida familiar. E essa moça, que reunia todas essas qualidades, o amava. E ele era um homem modesto, mas não conseguia deixar de perceber isso. E ele a amava. Havia um fator contra isso, sua idade. Mas ele vinha de uma família longeva, não tinha um único fio de cabelo grisalho. Ninguém o teria confundido com 40, e ele se lembrou de Varienka dizendo que era só na Rússia que os homens de 50 anos se consideravam velhos, e que na França um homem de 50 anos se consideraria no auge da vida, enquanto um homem de 40 anos seria um homem jovem. Mas de que importava a mera contagem dos anos quando ela se sentia tão jovem de coração quanto era 20 anos antes? Não era juventude sentir-se como se sentia agora, quando, vindo do outro lado, para a orla da floresta, viu sob a luz brilhante dos raios de sol oblíquos a graciosa figura de Varenka, em seu vestido amarelo, com sua cesta, caminhando suavemente ao lado do tronco de uma velha bétula, e quando essa impressão da visão de Varienka se fundiu tão harmoniosamente com a beleza da vista, do campo de aveia amarela banhado pelo sol oblíquo, e além dele a distante floresta antiga salpicada de amarelo, fundindo-se com o azul da distância, seu coração batia alegremente. Uma sensação de suavidade o invadiu. Sentiu que havia se decidido. Varienka, que acabara de se agachar para colher um cogumelo, levantou-se com um movimento ágil e olhou ao redor. Jogando fora o charuto, Sergei Ivanovich avançou com passos resolutos em sua direção. Capítulo 5. Varvara Andreevna, quando eu era muito jovem, coloquei diante de mim o ideal da mulher que eu amava e que eu teria o prazer de chamar de minha esposa. Vivi uma vida longa e agora, pela primeira vez, encontrei o que buscava, em você. Eu te amo e te ofereço minha mão. Sergei Ivanovich dizia isso para si mesmo enquanto estava a 10 passos de Varvara, ajoelhada, com as mãos sobre os cogumelos para protegê-los de Grisha, ela chamava a pequena Masha. Venham cá, pequeninos, são tantos, ela dizia com sua voz doce e profunda. Ao ver Sergei Ivanovich se aproximando, ela não se levantou e não mudou de posição, mas tudo lhe dizia que ela sentia sua presença e estava feliz com isso. Bem, você encontrou alguma coisa? Ela perguntou por baixo do lenço branco, virando seu rosto bonito e gentilmente sorrindo para ele. Nenhuma, respondeu Sergei Ivanovich. E você? Ela não respondeu, ocupada com as crianças que se aglomeravam ao seu redor. Aquele também, perto do galho, ela apontou para a pequena Masha, um pequeno cogumelo partido ao meio, com o chapéu rosado pela grama seca de onde se projetava. Varenka se levantou enquanto Masha colhia o cogumelo, quebrando-o em duas metades brancas. Isso me traz de volta à infância, acrescentou, afastando-se das crianças para perto de Sergei Ivanovich. Caminharam alguns passos em silêncio. Varenka viu que ele queria falar, adivinhou o que e sentiu-se desfalecer de alegria e pânico. Tinham caminhado tão longe que ninguém os ouvia agora. Mas, mesmo assim, ele não começou a falar. Teria sido melhor para Varenka ficar em silêncio. Depois de um silêncio, teria sido mais fácil para eles dizerem o que queriam do que depois de falarem sobre cogumelos. Mas, contra a sua própria vontade, como que por acidente, Varenka disse. Então, você não encontrou nada? Mas no meio da floresta sempre há menos. Sergei Ivanovich suspirou e não respondeu. Estava irritado por ela ter falado dos cogumelos. Queria fazê-la lembrar as primeiras palavras que ela proferiu sobre sua infância. Mas, após uma longa pausa, como se contra a vontade, fez uma observação em resposta às suas últimas palavras. Ouvi dizer que os fungos brancos comestíveis são encontrados principalmente nas bordas da floresta, embora eu não consiga diferenciá-los. Mais alguns minutos se passaram, eles se afastaram ainda mais das crianças e ficaram completamente sozinhos. O coração de Varenka batia tão forte que ela o ouvia bater e sentiu que estava ficando vermelha, pálida e vermelha novamente. Ser esposa de um homem como Koznichev, depois de sua posição como Madame Stahl, era, para sua imaginação, o cúmulo da felicidade. Além disso, ela tinha quase certeza de que estava apaixonada por ele. E naquele momento, isso teria que ser decidido. Ela se sentia assustada. Temia tanto que ele falasse quanto que ele não falasse. Agora ou nunca, é preciso dizer. Que Sergei Ivanovich também sentia. Tudo na expressão, nas faces coradas e nos olhos baixos de Varenka, revelava uma dolorosa tensão. Sergei Ivanovich percebeu isso e sentiu pena dela. Sentia até que não dizer nada agora seria um desrespeito a ela. Rapidamente, em sua mente, repassou todos os argumentos em apoio à sua decisão. Chegou a repetir para si mesma as palavras com as quais pretendia expressar sua proposta, mas, em vez dessas palavras, uma reflexão totalmente inesperada que lhe ocorreu o fez perguntar. Qual é a diferença entre o cogumelo bétula e o cogumelo branco? Os lábios de Varenka tremeram de emoção quando ela respondeu. Na parte de cima quase não tem diferença. É no talo. E assim que essas palavras foram proferidas, tanto ele quanto ela sentiram que tudo havia acabado. Que o que deveria ter sido dito não seria dito. E sua emoção, que até então estava cada vez mais intensa, começou a diminuir. O caule do cogumelo de bétula sugere o queixo de um homem moreno depois de 2 dias sem se barbear, disse Sergei Ivanovitch, falando agora com bastante calma. Sim, é verdade, respondeu Varenka sorrindo, e inconscientemente a direção do caminho mudou. Começaram a se virar na direção das crianças. Varenka sentiu-se magoada e envergonhada. Ao mesmo tempo, sentiu alívio. Ao voltar para casa e refletir sobre todo o assunto, Sergei Ivanovitch considerou que sua decisão anterior havia sido equivocada. Ele não podia mentir para com a memória de Maria. Calma, crianças, calma. Devin gritou com raiva para as crianças, ficando diante da esposa para protegê-la quando a multidão de crianças correu para encontrá-los com gritos de alegria. Atrás das crianças, Sergei Ivanovitch e Varenka saíram da floresta. Kitty não precisou perguntar a Varenka. Viu pelos rostos calmos e um tanto desanimados de ambos que seus planos não haviam dado certo. E então? Questionou seu marido enquanto voltavam para casa. Ele não morde, disse Kitty, seu sorriso e maneira de falar lembrando seu pai, uma semelhança que Levin frequentemente notava com prazer. Como não morde? Eu vou te mostrar, disse ela, pegando a mão do marido, levando-a à boca e roçando-a levemente com os lábios fechados, como um beijo na mão de um padre. E qual dos dois não pega? Perguntou Levin, rindo. Os dois. Mas veja como tinha de ser. Vem vindo uns mujiques. Ah, eles não viram. Capítulo 6. Durante o chá das crianças, os adultos sentaram-se na sacada e conversaram como se nada tivesse acontecido. Embora todos, especialmente Sergei Ivanovitch e Varenka, estivessem perfeitamente cientes de que havia ocorrido um acontecimento que, embora negativo, era de grande importância, ambos tinham a mesma sensação, a semelhante à de um aluno após um exame que o deixou na mesma turma ou o excluiu da escola para sempre. Todos os presentes, sentindo também que algo havia acontecido, conversavam animadamente sobre outros assuntos estranhos. Levin e Kitty estavam particularmente felizes e conscientes de seu amor naquela noite, e a felicidade deles no amor parecia implicar uma desagradável ofensa àqueles que gostariam de sentir o mesmo e não podiam, e sentiram uma pontada de consciência. Guarde o que digo, Alexandre não virá, disse a velha princesa. Naquela noite, eles esperavam que Stepan Arkadyevich viesse de trem, e o velho príncipe havia escrito que talvez ele também viesse. E eu sei por quê, continuou a princesa. Ele diz que os jovens devem ser deixados sozinhos por um tempo no início. Mas papai nos deixou em paz. Nunca o vimos, disse Kitty. Além disso, não somos mais jovens. Já somos velhos e casados. Só se ele não vier, eu me despedirei de vocês, crianças, disse a princesa, suspirando tristemente. Que bobagem, mamãe! As duas filhas caíram sobre ela ao mesmo tempo. Como você acha que ele está se sentindo? Ora, agora... E de repente houve um tremor inesperado na voz da princesa. Suas filhas ficaram em silêncio e se entreolharam. Mamãe sempre encontra algo para se sentir infeliz, disseram naquele olhar. Elas não sabiam que, por mais feliz que a princesa estivesse na casa da filha e por mais útil que se sentisse ali, ela se sentira extremamente infeliz, tanto por conta própria quanto pela do marido, desde que casaram sua última e favorita filha e a antiga casa ficara vazia. O que foi, Agafia Mikhailovna? Kitty perguntou de repente a Agafia, que estava parada com um ar misterioso em um rosto cheio de significado. Sobre o jantar. Bem, é isso mesmo, disse Dolly. Vá você e combine isso, e eu irei ouvir Grisha repetir a lição, ou então ele não terá nada para fazer o dia todo. Essa é a minha lição. Não, Dolly, eu vou, disse Levin, levantando-se de um pulo. Grisha, que já estava no ensino médio, teve que revisar as lições do semestre durante as férias de verão. Daria Alexandrovna, que antes estudava latim com o filho em Moscou, tinha como regra ir à casa dos Levin para repassar com ele, pelo menos uma vez por dia, as lições mais difíceis de latim e aritmética. Levin se ofereceu para substituí-la, mas a mãe, tendo ouvido uma vez a lição de Levin e notando que não era dada exatamente como a professora em Moscou, disse resolutamente, embora com muito constrangimento e preocupação para não mortificar Levin, que eles deveriam se ater estritamente ao livro, como a professora havia feito, e que era melhor ela mesma retomar o assunto. Levin ficou surpreso, tanto com Stepan Arkadievich, que, ao negligenciar seu dever, transferiu para a mãe a supervisão de estudos que ela não compreendia, quanto com os professores por ensinarem as crianças tão mal. Mas ele prometeu à cunhada dar as lições exatamente como ela desejasse. E ele continuou ensinando Grisha, não à sua maneira, mas seguindo o livro, e por isso demonstrava pouco interesse, muitas vezes esquecendo o horário da aula. E assim foi hoje. Não, eu vou, Dolly, fique quieta, disse ele. Faremos tudo direitinho, como manda o livro. Só quando Estiva vier e sairmos para caçar é que teremos que perder. Levin foi até Grisha. Varenka dizia a mesma coisa para Kitty. Mesmo na casa feliz e organizada dos Levin, Varenka conseguia se tornar útil. Eu cuido do jantar, fique quieto, ela disse e se levantou para ir até Agafia Mikhailovna. Sim, sim, provavelmente eles não conseguiram galinhas. Sim, sim, as nossas. Agafia Mikhailovna e eu veremos isso. E Varenka desapareceu com ela. Que menina bonita, disse a princesa. Não é legal, mamãe? Ela é uma garota linda. Não há ninguém como ela. Então você está esperando o Stepan Arkadievich hoje? Disse Sergei Ivanovitch, evidentemente sem vontade de prosseguir a conversa sobre Varenka. Seria difícil encontrar dois genros mais diferentes do que os seus, disse ele com um sorriso sutil. Todo em movimentos, vivendo apenas em sociedade, como um peixe na água. O outro, o nosso Kostya, animado, alerta, rápido em tudo, mas assim que entra em sociedade, ou se afunda na apatia, ou se debate impotente como um peixe em terra. Sim, ele é muito descuidado, disse a princesa, dirigindo-se a Sergei Ivanovitch. Eu queria mesmo pedir que você dissesse a ele que está fora de cogitação para ela, apontou para Kitty. Ficar aqui, que ela precisa vir para Moscou. Ele fala em chamar um médico. Mamãe, ele fará tudo. Ele concordou com tudo, disse Kitty, irritada com a mãe por recorrer a Sergei Ivanovitch para julgar tal assunto. No meio da conversa, ouviram o relinchar de cavalos e o som de rodas no cascalho. Dolly não teve tempo de se levantar para ir encontrar o marido quando, na janela do quarto abaixo, onde Grisha estava tendo sua aula, Levin saltou e ajudou Grisha a sair atrás dele. — É, Estiva! — gritou Levin debaixo da sacada. — Terminamos, Dolly. Não tenha medo! — acrescentou e começou a correr como um menino ao encontro da carruagem. Grisha, saltitando pela avenida, começou a gritar. — E mais alguém também! Papai, é claro! — gritou Levin, parando na entrada da avenida. — Kitty, não desça a escada íngreme! Dê a volta! Mas Levin se enganou ao confundir a pessoa sentada na carruagem com o velho príncipe. Ao se aproximar da carruagem, viu ao lado de Stepan Arkadievich, não o príncipe, mas um jovem bonito e corpulento, com um cap escocês e longas pontas de fita atrás. Tratava-se de Vasenka Vieslovsky, primo distante dos Tcherbatsky, um jovem brilhante na sociedade de Petersburgo e Moscou. Um sujeito excelente e um esportista ávido, como disse Stepan Arkadievich ao apresentá-lo. nem um pouco envergonhado pela decepção causada por ter vindo no lugar do velho príncipe, Vieslovski cumprimentou Lievin alegremente, alegando conhecê-lo no passado, e pegando Grisha na carruagem, o colocou sobre o ponteiro que Stepan Arkadyevich havia trazido com ele. Lievin não entrou na carruagem, mas seguiu atrás. Ficou bastante aborrecido com a ausência do velho príncipe, de quem gostava cada vez mais à medida que o via, e também com a chegada de Vassienka Vieslovski, uma pessoa bastante desagradável e supérflua. Pareceu-lhe ainda mais desagradável e supérfluo quando, ao se aproximar da escadaria onde todo o grupo, crianças e adultos, estavam reunidos em grande excitação, Lievin viu Vassienka Vieslovski com um ar particularmente caloroso e galante, beijando a mão de Kitty. Sua esposa e eu somos primos e amigos muito velhos, disse Vassienka Vieslovski, apertando novamente a mão de Lievin com grande calor. Bem, há muitos pássaros? Perguntou Stepan Arkadyevich a Lievin, mal dando tempo para que todos cumprimentassem. Viemos com as intenções mais selvagens. Ora, mamãe, eles não estiveram em Moscou desde então? Olha, Tânia, aqui está algo para você. Pegue, por favor, esta na carruagem, lá atrás. Ele falava em todas as direções. Como você ficou bonita, Dolly, disse a esposa, beijando-lhe a mão, mais uma vez, segurando-a com uma das suas e acariciando-a com a outra. Lievin, que um minuto antes estava no mais feliz estado de espírito, agora olhava sombriamente para todos, e tudo o desagradava. Quem foi que ele beijou ontem com esses lábios? Pensou, observando as demonstrações de ternura de Stepan Arkadyevich para com a esposa. Olhou para Dolly e também não gostou dela. Ela não acredita no amor dele. Então, por que ela está tão feliz? Que revoltante, pensou Lievin. Ele olhou para a princesa, que lhe fora tão querida um minuto antes, e não gostou da maneira como ela recebeu Vassienka, com suas fitas, como se estivesse em sua própria casa. Até mesmo Sergei Ivanovitch, que também havia subido os degraus, pareceu-lhe desagradável pela demonstração de cordialidade com que recebeu Stepan Arkadyevich, embora Lievin soubesse que seu irmão não gostava nem respeitava Oblonsky. E Varenka, até ela parecia odiosa. Com seu ar de mulher recatada, conhecendo esse cavalheiro, enquanto o tempo todo ela não pensava em nada além de se casar. E mais odiosa do que ninguém era Kitty, por se deixar levar pelo tom de alegria com que aquele cavalheiro encarava sua visita ao campo, como se fosse um feriado para ele e todos os outros. E, acima de tudo, desagradável era aquele sorriso particular com que ela respondia ao sorriso dele. Conversando ruidosamente, todos entraram na casa. Mas assim que todos estavam sentados, Lievin se virou e saiu. Kitty percebeu que havia algo errado com o marido. Tentou aproveitar o momento para falar com ele a sós, mas ele se apressou em se afastar, dizendo que o chamavam no escritório de contabilidade. Fazia muito tempo que seu próprio trabalho na propriedade não lhe parecera tão importante quanto naquele momento. Para eles, tudo são férias, pensou. Mas não são férias. Eles não esperam e não há como viver sem eles. Capítulo 7. Lievin só voltou para casa quando mandaram chamá-lo para jantar. Na escada estavam Kitty e Agafia Mikhailovna discutindo sobre os vinhos para o jantar. Mas por que você está fazendo todo esse alvoroço? Vamos fazer o que costumamos fazer? Não, Stiva não bebe, Kostya. Pare, o que houve? Começou Kitty, correndo atrás dele, mas ele caminhou impiedosamente para a sala de jantar sem esperar por ela. E imediatamente se juntou à animada conversa geral que estava sendo mantida lá por Vassienka Vieslovski e Stepan Arkadyevich. Bem, o que você diz? Vamos caçar amanhã? Disse Stepan Arkadyevich. Por favor, vamos, disse Vieslovski, indo para outra cadeira, onde se sentou de lado com uma perna gorda cruzada sobre o corpo. Eu ficarei encantado, nós iremos. E você já caçou este ano? Perguntou Lievin a Vieslovski, olhando fixamente para a perna dele, mas falando com aquela amabilidade forçada que Kitty conhecia tão bem nele e que era tão incompatível com ele. Não posso responder por termos encontrado perdizes, mas há muitas narcejas. Só que devemos começar cedo. Você não está cansado? Você não está cansado, Estiva? Eu? Cansado? Não, ainda não me cansei. Que tal ficarmos acordados a noite toda? Vamos dar uma volta. É sério? Não vamos dormir de jeito nenhum. Que ótimo! Vieslovski interrompeu. Ah, todos sabemos que você consegue ficar sem dormir e ainda manter os outros acordados, disse Dolly ao marido, com aquele leve tom de ironia na voz que quase sempre tinha com o marido. Mas, na minha opinião, é hora de dormir. Eu vou indo, não quero jantar. Não, fique um pouco, Dolly, disse Stepan Arkadyevich, aproximando-se dela, atrás da mesa onde jantavam. Ainda tenho tanta coisa para lhe contar. Nada realmente, eu acho. Você sabia que Vieslovski esteve na casa da Anna e que vai voltar para lá? Você sabe que eles estão a apenas 80 quilômetros de você? E eu também preciso ir lá. Vieslovski, vem aqui. Vassienka foi até as senhoras e sentou-se ao lado de Kitty. Diga-me, por favor, você ficou com ela? Como ela estava? Daria Alexandrovna apelou para ele. Levin ficou na outra ponta da mesa e, embora nunca interrompesse a conversa com a princesa Ivarienka, viu que havia uma conversa animada e misteriosa entre Stepan Arkadyevich, Dolly, Kitty e Vieslovski. E não era só isso. Viu no rosto da esposa uma expressão de verdadeiro sentimento enquanto ela fitava com os olhos fixos o belo rosto de Vassienka, que lhes contava algo com grande animação. A casa deles é extremamente agradável, contava Vieslovski sobre Vronsky e Anna. Claro que não posso julgar, mas na casa deles você sente a verdadeira sensação de lá. O que eles pretendem fazer? Acredito que eles pensam em ir para Moscou. Como seria bom irmos todos juntos até lá? Quando você vai para lá? Perguntou Stepan Arkadyevich a Vassienka. Vou passar julho lá. Você irá? Disse Stepan Arkadyevich à esposa. Faz tempo que eu queria ir. Com certeza irei, disse Dolly. Sinto muito por ela e eu a conheço. Ela é uma mulher esplêndida. Irei sozinha quando você voltar e então não atrapalharei ninguém. E será realmente melhor sem você. Com certeza, disse Stepan Arkadyevich. E você, Kitty? Eu? Por que eu deveria ir? Perguntou Kitty, corando toda, e olhou para o marido. Então você conhece Anna Arkadyevna? Perguntou Vieslovski. Ela é uma mulher fascinante. Sim, respondeu ela a Vieslovski, ficando ainda mais vermelha. Levantou-se e foi até o marido. Então você vai caçar amanhã? Ela disse. O ciúme dele, nesses poucos momentos, especialmente diante do rubor que se espalhara por suas bochechas enquanto ela conversava com Vieslovski, tinha ido longe demais. Agora, ao ouvir suas palavras, ele as interpretava à sua maneira. Por mais estranho que lhe parecesse recordar depois, parecia-lhe claro naquele momento que, ao perguntar se ele ia caçar, tudo o que ela queria saber era se ele daria esse prazer a Vassienka Vieslovski, por quem, como ele imaginava, ela estava apaixonada. Sim, eu vou. Ele respondeu com uma voz nada natural, desagradável para si mesmo. Não, é melhor passar o dia aqui amanhã. Ou Dolly não verá mais o marido e partirá depois de amanhã, disse Kitty. O motivo das palavras de Kitty foi interpretado por Levin assim. Não me separe dele. Não me importo com a sua ida, mas deixe-me aproveitar a companhia deste jovem encantador. Ah, se você quiser, ficaremos aqui amanhã, respondeu Levin com peculiar amabilidade. Vassienka, entretanto, completamente desavisado da miséria que sua presença havia causado, levantou-se da mesa atrás de Kitty e, a observando com olhos sorridentes e admirados, a seguiu. Levin viu aquele olhar, empalideceu e, por um minuto, mal conseguiu respirar. Ora, como ele ousa olhar para minha esposa daquele jeito? Era o sentimento que fervilhava dentro dele. Amanhã, então? Por favor, deixe-nos ir, disse Vassenka, sentando-se numa cadeira e cruzando as pernas novamente, como de costume. O ciúme de Levin foi ainda mais longe. Ele já se via como um marido enganado, considerado pela esposa e pelo amante como simplesmente necessário para lhes proporcionar as conveniências e os prazeres da vida. Mas, apesar disso, fez perguntas educadas e hospitaleiras a Vassenka sobre suas habilidades de caça, sua arma e suas botas e concordou em ir caçar no dia seguinte. Felizmente para Levin, a velha princesa interrompeu sua agonia levantando-se e aconselhando Kitty a ir para a cama. Mas, mesmo nesse momento, Levin não conseguiu escapar de outra agonia. Ao se despedir de sua anfitriã, Vassenka quis beijar sua mão novamente, mas Kitty, corando, retirou a mão e disse com uma franqueza ingênua, pela qual a velha princesa a repreendeu depois. Nós não gostamos dessa moda. Aos olhos de Levin, ela era culpada por ter permitido que tais relações surgissem, e ainda mais culpada por demonstrar tão desajeitadamente que não gostava delas. Ora, como é possível querer ir para a cama? Disse Stepan Arkadyevich que, depois de beber várias taças de vinho no jantar, estava agora em seu humor mais charmoso e sentimental. Olha, Kitty, disse ele, apontando para a lua que acabava de nascer atrás das tilhas. Que maravilha! Vieslovsky, esta é a hora de uma serenata. Sabe, ele tem uma voz esplêndida. Ensaiamos canções juntos ao longo da estrada. Ele trouxe algumas canções lindas. Tuas novas. Várvara Andreevna e ele devem cantar alguns duetos. Quando a festa terminou, Stepan Arkadyevich caminhou um longo tempo para a avenida com Vieslovsky. Suas vozes podiam ser ouvidas cantando uma das novas canções. Ao ouvir essas vozes, Levin sentou-se carrancudo numa poltrona no quarto da esposa e manteve um silêncio obstinado quando ela lhe perguntou o que estava acontecendo. Mas, quando, finalmente, com um olhar tímido, ela arriscou a pergunta: será que havia algo que você não gostava em Vieslovsky? Tudo explodiu, e ele contou tudo a ela. Ele próprio se sentiu humilhado com o que dizia, e isso o exasperava ainda mais. Ele ficou de pé, encarando-a com os olhos brilhando ameaçadoramente sob as sobrancelhas franzidas, e apertou os braços forte sobre o peito, como se estivesse forçando todos os nervos para se conter. A expressão em seu rosto teria sido sombria e até cruel, se não tivesse, ao mesmo tempo, uma expressão de sofrimento que a comoveu. Seus maxilares se contraíam e sua voz não parava de falhar. Você precisa entender que eu não estou com ciúmes. Essa é uma palavra feia. Eu não consigo sentir ciúmes e, acredite, não consigo dizer o que sinto, mas isso é horrível. Não estou com ciúmes, mas estou magoado. Humilhado por alguém ousar pensar, por alguém olhar para você com esses olhos. Olhos como o quê? Disse Kitty, tentando o mais conscientemente possível recordar cada palavra e gesto daquela noite e cada nuance implícita neles. No fundo do seu coração, ela pensou que havia acontecido algo precisamente no momento em que ele a seguiu para o outro lado da mesa. Mas ela não ousou confessar isso nem para si mesma, e teria sido ainda mais incapaz de dizer isso a ele, e assim aumentar o seu sofrimento. E o que pode haver de atraente em mim como estou agora? Ah! Ele gritou, segurando a cabeça. Você não deveria ter dito isso. Se você fosse atraente naquela época... Oh, não, Kostya! Oh, espere um minuto! Me escute! Disse ela, olhando para ele com uma expressão de dolorosa compaixão. Ora, em que você está pensando? Quando para mim não há ninguém no mundo? Ninguém! Você gostaria que eu nunca visse ninguém? No primeiro minuto, ela se ofendeu com o ciúme dele. Ficou furiosa porque a menor diversão, mesmo a noite mais inocente, lhe era proibida, mas agora ela teria sacrificado prontamente não apenas essas ninharias, mas tudo, pela paz de espírito dele, para salvá-lo da agonia que ele estava sofrendo. Você precisa entender o horror e a comédia da minha situação, continuou ele num sussurro desesperado. Que ele está na minha casa e não fez nada de impróprio, exceto seu ar descontraído e a maneira como se senta sobre as pernas. Ele acha que é a melhor forma possível e, por isso, sou obrigado a ser educado com ele. Mas, Kostya, você está exagerando, disse Kitty, no fundo do coração, regozijando-se com a profundidade do amor dele por ela, demonstrado agora em seu ciúme. O pior de tudo é que você continua como sempre, principalmente agora, quando para mim você é algo sagrado. Nós estamos felizes, tão particularmente felizes, e de repente, um miserável. Ele não é um miserável, porque eu deveria abusar dele, não tenho nada com ele, mas porque a minha e a sua felicidade deveria. Sabe, agora eu entendo tudo isso. It começou. Bem, o quê? Eu vi sua cara enquanto conversávamos no jantar. Bem, Lieve disse consternado. Ela lhe contou o que estava conversando e, ao contar, estava sem fôlego de emoção. Lieve ficou em silêncio por um instante. Depois, observou o rosto pálido e angustiado dela e, de repente, levou as mãos à cabeça. Oh, Katia, eu estava te preocupando, querida. Me perdoe. É loucura. Katia, eu sou um criminoso. E como você pode ficar tão aflita com tamanha idiotice? Ah, fiquei com pena de você. Por mim? Como estou furiosa. Mas por que te deixar tão infeliz? É horrível pensar que qualquer forasteiro pode destruir nossa felicidade. É humilhante também, claro. Ah, então vou mantê-lo aqui o verão todo e vou cobri-lo de civilidade, disse Lieven, beijando-lhe as mãos. Você verá, amanhã. Ah, sim, vamos amanhã. Capítulo 8. No dia seguinte, antes que as damas se levantassem, a carroça e uma armadilha para o grupo de caça estavam à porta, e Laska, ciente desde cedo de que iriam caçar, depois de muito choramingar e correr de um lado para o outro, sentou-se na carroça ao lado do cocheiro e, desaprovando a demora, observava animadamente a porta pela qual os caçadores ainda não haviam saído. O primeiro a sair foi Vassienka Vieslovski, com botas novas de cano alto que chegavam até a metade das coxas grossas, uma blusa verde, um novo cinto de couro russo, seu cap escocês com fitas e uma espingarda inglesa novinha em folha sem bandoleira. Laska voou até ele. Deu-lhe as boas-vindas e, pulando, perguntou-lhe à sua maneira se os outros viriam em breve. Mas, sem obter resposta, retornou ao seu posto de observação e mergulhou novamente em repouso, com a cabeça inclinada para o lado e uma orelha em pé para ouvir. Por fim, a porta se abriu com um rangido e o pointer manchado e bege de Stepan Arkadievich, crack, voou para fora, girando e girando no ar. O próprio Stepan Arkadievich o seguiu com uma arma na mão e um charuto na boca. Bom cachorro, crack, gritou ele, encorajando o cão, que pôs as patas no peito e agarrou sua bolsa de caça. Stepan Arkadievich vestia perneiras e polainas rústicas, calças rasgadas e um casaco curto. Na cabeça, havia um chapéu desfeito de formato indefinido, mas sua arma de patente nova era uma joia perfeita, e sua bolsa de caça e seu cinto de cartuchos, embora desgastados, eram da melhor qualidade. Vassienka Vieslovski não tinha a mínima ideia de que era realmente chique para um esportista estar em farrapos, mas sim ter seu uniforme de tiro da melhor qualidade. Ele percebeu isso agora, ao olhar para Stepan Arkadievich, radiante em seus trapos, gracioso, bem alimentado e alegre, um típico nobre russo. E decidiu que, da próxima vez que fosse atirar, certamente adotaria o mesmo traje. Bem, o nosso anfitrião? Ele perguntou. Bem, está com sua jovem esposa? Disse Stepan Arkadievich, sorrindo. Sim, isso é maravilhoso. Ele desceu vestido, sem dúvida, correu até ela de novo. Stepan Arkadyevich acertou. Levin correu novamente até a esposa para perguntar mais uma vez se ela o perdoava pela idiotice do dia anterior e, além disso, para implorar, pelo amor de Deus, que ela fosse mais cuidadosa. O importante era que ela se mantivesse longe das crianças. Elas poderiam a qualquer momento se intrometer. Então, ele teve que ouvi-la declarar mais uma vez que não estava zangada com ele por ter ido embora por 2 dias e implorar que ela lhe enviasse um bilhete na manhã seguinte, por um criado a cavalo, para que lhe escrevesse, mesmo que fossem apenas 2 palavras, para lhe informar que estava tudo bem com ela. Kitty ficou angustiada, como sempre, por se separar do marido por alguns dias. Mas, quando viu sua figura ansiosa, parecendo grande e forte com suas botas de tiro e blusa branca, e uma espécie de alegria e excitação esportiva incompreensíveis para ela, ela esqueceu sua própria tristeza em nome do prazer dele e disse adeus a ele alegremente. Com licença, senhores, disse ele, correndo para a escada. Já colocaram o almoço? Por que a castanha está à direita? Bem, tanto faz. Lasca, deite-se. Coloque-o junto com a manada de bois, disse ele ao pastor, que o esperava na escadaria com alguma pergunta. Com licença, aí vem outro vilão. Levin saltou do carrinho, no qual estava sentado, para encontrar o carpinteiro, que veio em direção aos degraus com uma régua na mão. Você não foi ao cartório ontem e agora está me detendo? Então, o que foi? Vossa Excelência me permitiria fazer outra curva? São só 3 degraus para acrescentar, e nós a ajustamos perfeitamente ao mesmo tempo. Será muito mais conveniente. Você devia ter me escutado, respondeu Levin, irritado. Eu disse, coloque as linhas e depois encaixe os degraus. Agora não tem mais jeito. Faça como eu mandei e construa uma escada nova. A questão era que, na casa que estava sendo construída, o carpinteiro havia estragado a escada, montando-a sem calcular o espaço que ocuparia, de modo que os degraus estavam todos inclinados quando ela foi colocada. Agora, o carpinteiro queria, mantendo a mesma escada, adicionar 3 degraus. Será muito melhor. Mas onde sai a sua escada com seus 3 degraus? Ora, juro por Deus, senhor, disse o carpinteiro com um sorriso de desprezo. Sai exatamente no mesmo lugar. Começa, por assim dizer, disse ele, com um gesto persuasivo. Desce, desce e sai. Mas 3 passos também aumentarão o comprimento. Onde ele vai sair? Ora, com certeza, vai começar de baixo e subir. Subir e sair assim, disse o carpinteiro obstinado e convincentemente. Ele vai atingir o teto e a parede. Juro por mim. Ora, vai subir, subir e sair assim. Levin pegou uma vareta e começou a desenhar a escada na poeira. Ali. Você vê? Como Vossa Excelência quiser, disse o carpinteiro, com um brilho repentino nos olhos, obviamente entendendo finalmente. Parece que será melhor fazer novo. Bem, então faça o que eu mandei, gritou Levin, sentando-se na carroça. Abaixe-se. Segure os cães, Felipe. Ao deixar para trás toda a família e os afazeres domésticos, Levin sentia uma alegria de viver e uma expectativa tão intensas que não estava disposto a falar. Além disso, sentia aquela sensação de excitação concentrada que todo esportista experimenta ao se aproximar do local da ação. Se havia algo em que se preocupava naquele momento, era apenas a dúvida se eles começariam alguma coisa no pântano de Kolpiensky, se Laska teria vontade sobre Krak e se ele próprio atiraria bem naquele dia. Não se envergonhar diante de um novo espectador, não ser superado por Oblonsky, esse também era um pensamento que lhe passava pela cabeça. Oblonsky sentiu o mesmo, ele também não era muito falante. Vassienka Wieslowski mantinha sozinho um fluxo incessante de conversas animadas. Enquanto o ouvia, Levin sentiu vergonha ao pensar em como foi injusto com ele no dia anterior. Vassienka era realmente um sujeito simpático, simples, de bom coração e muito bem-humorado. Se Lievin o tivesse conhecido antes de se casar, teria feito amizade com ele. Lievin desaprovava sua atitude festiva em relação à vida e uma espécie de elegância livre e despreocupada. Era como se ele assumisse um alto grau de importância inquestionável, pois tinha unhas compridas, um boné estiloso e tudo mais. Mas isso podia ser perdoado em nome de sua boa índole e boa educação. Lievin gostava dele por sua boa educação, por falar francês e inglês com um sotaque tão excelente e por ser um homem do seu mundo. Vassienka ficou extremamente encantado com o cavalo da esquerda, um cavalo das estepes do Don. O elogiou com entusiasmo. Como deve ser lindo galopar pelas estepes num cavalo das estepes, hein? Não é? Disse ele. Imaginara cavalgar um cavalo das estepes como algo selvagem e romântico, mas não se concretizou. Mas sua simplicidade, especialmente em conjunto com sua boa aparência, seu sorriso amável e a graça de seus movimentos, era muito atraente. Seja porque sua natureza simpatizava com Lievin, seja porque Lievin estava tentando espiar seus pecados da noite anterior, não vendo nada além do que havia de bom nele, de qualquer forma, ele gostava de sua companhia. Depois de terem percorrido mais de 3 quilômetros de casa, Vieslovski, de repente, procurou um charuto e sua carteira, sem saber se os havia perdido ou deixado sobre a mesa. Na carteira, havia 37 libras e, portanto, o assunto não poderia ser deixado em aberto. Sabe de uma coisa, Lievin? Vou galopar para casa naquele cavalo de tração esquerda. Vai ser esplêndido, hein? Disse ele, preparando-se para sair. Não, por que você deveria? Respondeu Lievin, calculando que Vassienka dificilmente pesaria menos de 100 quilos. Vou mandar o cocheiro. O cocheiro voltou no cavalo de tração e o próprio Lievin conduziu o par restante. Capítulo 9. Bem, qual é o nosso plano de campanha? Conte-nos tudo, disse Stepan Arkadievich. Nosso plano é o seguinte. Agora vamos para Gvozdyov. Em Gvozdyov há um pântano de perdizes deste lado, e além de Gvozdyov, há alguns pântanos magníficos com narcejas, onde também há perdizes. Está quente agora, e chegaremos lá. São uns 20 quilômetros. Ao anoitecer, e faremos algumas caçadas noturnas, passaremos a noite lá e seguiremos amanhã para os pântanos maiores. E não há nada no caminho? Sim, mas vamos nos reservar. Além disso, está calor. Há dois lugares lindos, mas duvido que haja algo para fotografar. O próprio Lievin gostaria de ter ido àqueles lugarzinhos, mas eram perto de casa. Ele podia atirar neles a qualquer momento e eram lugares pequenos. Dificilmente haveria espaço para 3 pessoas atirarem. E assim, com alguma insinceridade, disse que duvidava que houvesse algo para atirar. Quando chegaram a um pequeno pântano, Lievin teria passado direto, mas Stepan Arkadievich, com o olhar experiente de um esportista, imediatamente avistou os juncos visíveis da estrada. Não vamos tentar isso? Ele disse, apontando para o pequeno pântano. Lievin, faça isso, por favor. Que delícia! Vassienka Veslovski começou a implorar e Lievin só pôde consentir. Antes que tivessem tempo de parar, os cães voaram, um na frente do outro, para dentro do pântano. Crack! Lasca! Os cães voltaram. Não haverá espaço para 3, eu ficarei aqui, disse Lievin, esperando que não encontrassem nada além de apimentões, que se assustaram com os cães e, virando-se na fuga, uivavam lamentosamente sobre o pântano. Não, venha, Lievin, vamos juntos, gritou Vieslovski. Sério? Não tem espaço? Lasca, para trás! Lasca! Você não vai querer outro cachorro, vai? Lievin permaneceu com a carroça e olhou com inveja para os esportistas. Eles atravessaram o pântano, exceto passarinhos e pica-paus, dos quais Vassienka matou um. Não havia nada no pântano. Venha, agora você vê que não foi que eu tenha invejado o pântano, disse Lieve. É só perda de tempo. Ah, não, foi divertido mesmo assim. Você nos viu? Disse Vassienka Vieslovski, subindo desajeitadamente na carroça, com a arma e o apito nas mãos. Como atirei esplendidamente neste pássaro? Não atirei? Bem, logo chegaremos ao lugar de verdade. Os cavalos partiram de repente. Lieven bateu a cabeça na coronha da arma de alguém e ouviu-se o estrondo de um tiro. A arma de fato disparou primeiro, mas foi o que Lieven achou. Parecia que Vassienka Vieslovski havia puxado apenas um gatilho e deixado o outro cão ainda engatilhado. A carga voou para o chão sem causar dano a ninguém. Stepan Arkadievich balançou a cabeça e riu reprovadoramente de Vieslovski. Mas Lieven não teve coragem de repreendê-lo. Em primeiro lugar, qualquer reprovação teria parecido ser provocada pelo perigo em que ele havia incorrido e pelo galo que surgira na testa de Lieven. E além disso, Vieslovski estava a princípio tão ingenuamente angustiado e depois riu tão bem-humorado e contagiantemente da consternação geral deles, que era impossível não rir com ele. Quando chegaram ao segundo pântano, que era bastante grande e inevitavelmente levaria algum tempo para ser transposto, Lieven tentou convencê-los a passar por ele, mas Vieslovski o convenceu novamente. Novamente, como o pântano era estreito, Lieven, como um bom anfitrião, permaneceu com a carruagem. Krak foi direto para alguns arbustos de junco. Vassienka Vieslovski foi primeiro a correr atrás do cachorro. Antes que Stepan Arkadievich tivesse tempo de se aproximar, uma perdiz voou. Vieslovski não a avistou e ela voou para um prado sem corte. Essa perdiz foi deixada para Vieslovski perseguir. Krak a encontrou novamente e apontou e Vieslovski atirou nela e voltou para a carruagem. Agora você vai e eu fico com os cavalos, disse ele. Lieven começou a sentir as pontadas da inveja de um esportista. Entregou as rédeas a Vieslovski e caminhou em direção ao pântano. Laska, que estava choramingando e se preocupando com a injustiça do tratamento que recebia, voou direto para um lugar promissor que Lieven conhecia bem e que Krak ainda não havia descoberto. — Por que você não a impede? — gritou Stepan Arkadievich. — Ela não vai assustá-los — respondeu Lieven, simpatizando com o prazer de sua cadela e correndo atrás dela. À medida que se aproximava cada vez mais dos locais de reprodução familiares, Laska demonstrava cada vez mais afinco na exploração. Um pequeno pássaro do pântano não desviou sua atenção por mais de um instante. Ela fez uma volta ao redor do aglomerado de juncos, estava começando uma segunda e, de repente, estremeceu de excitação e ficou imóvel. — Venha! Vem, Stiva! — gritou Lieven, sentindo o coração começar a bater mais violentamente e, de repente, como se uma espécie de persiana tivesse sido aberta em seu ouvido aguçado, todos os sons, confusos, mas altos, começaram a bater em seus ouvidos, perdendo toda a noção de distância. Ele ouviu os passos de Stepan Arkadievich, confundindo-os com o tropel dos cavalos ao longe. Ouviu o som quebradiço dos galhos que pisou, confundindo-o com o voo de um perdiz. Ouviu também, não muito longe atrás dele, um chapinhar na água que não conseguia explicar a si mesmo. Encolhendo os passos, ele foi até o cachorro. — Pegue! Não uma perdiz, mas uma narceja voou ao lado do cachorro. Lieven havia levantado a arma, mas, no exato instante em que mirava, o som de respingos ficou mais alto, aproximou-se e juntou-se ao som da voz de Vieslovski, gritando algo com uma intensidade estranha. Lieven viu que ele estava com a arma apontada para a narceja, mas mesmo assim, atirou. Quando teve certeza de que havia errado, Lieven olhou ao redor e viu os cavalos e a carroça não na estrada, mas no pântano. Vieslovski, ansioso para ver o tiroteio, dirigiu até o pântano e atolou os cavalos na lama. — Maldito sujeito! disse Lievin para si mesmo, enquanto voltava para a carruagem que afundou no lamaçal. — Por que você veio aqui? Perguntou secamente e, chamando o cocheiro, começou a puxar os cavalos para fora. Lievin estava irritado tanto por ter sido impedido de atirar, quanto por seus cavalos ficarem atolados na lama e, ainda mais, pelo fato de nem Stepan Arkadievich, nem Vieslovski terem ajudado ele e o cocheiro a desatrelar os cavalos e tirá-los dali, já que nenhum deles tinha a menor noção de arreios. Sem responder uma palavra aos protestos de Vassienka de que o local estava bem seco, Lievin trabalhou em silêncio com o cocheiro para destrinchar os cavalos. Mas então, à medida que se aquecia com o trabalho e via com que assiduidade Vieslovski puxava a carroça por um dos guardas-lamas, a ponto de quebrá-la, Lievin se culpou por ter sido frio demais com Vieslovski sob a influência dos sentimentos do dia anterior, e tentou ser particularmente cordial para amenizar sua frieza. Quando tudo foi consertado e a carruagem foi trazida de volta à estrada, Lievin mandou servir o almoço. Bon appétit! Boa consciência! Essa galinha vai me cair extremamente bem! Disse Vassienka, em francês, de novo se alegrando ao terminar de comer o segundo frango. Bem, agora nossas calamidades terminaram. Agora tudo caminhará bem. Só que, por causa do meu erro, estou obrigado a sentar na boleia. Não é verdade, hein? Não, não. Eu sou um automedonte. Nota. Automedonte é o cocheiro do herói grego Aquiles na Ilíada, de Homero. Fecha a nota. Você verá como eu o farei ir, respondeu ele, sem soltar as rédeas, quando Lievin implorou que deixasse o cocheiro dirigir. Não, preciso espiar meus pecados e estou muito confortável na boleia. E ele dirigiu. Lievin estava com um pouco de medo de exaurir os cavalos, especialmente o castanho, que ele não sabia como controlar. Mas, inconscientemente, ele se deixou levar pela alegria e ouviu as canções que ele cantava durante todo o caminho na boleia, ou as descrições e representações que ele dava sobre a condução à moda inglesa, quatro na mão. E foi com o melhor dos ânimos que, depois do almoço, eles dirigiram até o pântano de Gvozdyov. Capítulo 10. Vassienka conduziu os cavalos com tanta rapidez que eles chegaram ao pântano muito cedo, enquanto ainda estava quente. À medida que se aproximavam deste pântano, ainda mais importante, o principal objetivo da expedição, Lievin não conseguia parar de pensar em como se livrar de Vassienka e ter liberdade de movimentos. Stepan Arkadievich, evidentemente, tinha o mesmo desejo, e em seu rosto, Lievin viu a expressão de ansiedade sempre presente num verdadeiro esportista ao começar a atirar, juntamente com uma certa astúcia bem-humorada que lhe era peculiar. Como iremos? É um pântano esplêndido, pelo que vejo, e há falcões, disse Stepan Arkadievich, apontando para dois grandes pássaros pairando sobre os juncos. Onde há falcões, certamente há caça. Agora, senhores, disse Lievin, calçando as botas e examinando a trava da arma com uma expressão tanto sombria. Vocês veem aqueles juncos? Ele apontou para um oásis de um verde escuro no imenso prado úmido e meio aparado que se estendia ao longo da margem direita do rio. O pântano começa aqui, bem na nossa frente. Vocês veem? Onde é mais verde? Daqui, ele corre para a direita, onde estão os cavalos, há criadouros lá e perdizes, e ao redor daqueles juncos, até aquele amieiro e direto até o moinho. Ali vocês veem onde ficam os lagos? É o melhor lugar. Lá, uma vez, atirei 17 narcejas. Vamos nos separar com os cães e seguir em direções diferentes. E depois nos encontraremos lá no moinho. Bem, qual vai para a esquerda e qual vai para a direita? Perguntou Stepan Arkadievich. É mais largo para a direita. Vocês dois vão por ali e eu vou pela esquerda, disse ele com um aparente descuido. Ótimo, vamos fazer a sacola maior. Sim, vamos, vamos, exclamou Vassienka. Lievin não pôde fazer nada além de concordar e eles se dividiram. Assim que entraram no pântano, Os dois cães começaram a caçar juntos e seguiram em direção à poça verde coberta de limo. Lievin conhecia o método de Laska. Cauteloso e incerto, ele também conhecia o lugar e esperava um bando inteiro de nascejas. Vieslovski, ande ao meu lado. Ande ao meu lado, disse ele em voz baixa ao seu companheiro que chapinhava na água atrás dele. Lievin não pôde deixar de sentir interesse na direção para onde sua arma apontava. Depois daquele tiro casual, perto do pântano de Kolpensky. Ah, não vou atrapalhar você, não se preocupe comigo. Mas Lievin não conseguia evitar a preocupação e lembrou-se das palavras de Kitty ao se despedir. Cuidado para não atirarem uns nos outros. Os cães se aproximavam cada vez mais. Cruzavam-se, cada um perseguindo seu próprio rastro. A expectativa de uma narceja era tão intensa que, para Lievin, o som de seu próprio calcanhar, ao retirá-lo do atoleiro, pareceu o chamado de uma narceja e ele agarrou e apertou a trava da arma. Bem, bem! Soou quase em seu ouvido. Vasenka havia atirado em um bando de patos que pairava sobre o pântano e voava naquele momento em direção aos caçadores, bem fora de alcance. Antes que Lievin tivesse tempo de olhar ao redor, ouviu-se o zumbido de uma narceja, outra, uma terceira e mais oito surgiram uma após a outra. Stepan Arkadievich acertou um deles no exato momento em que este começava seus movimentos em zigue-zague, e a narceja caiu em um monte na lama. Oblonsky mirou deliberadamente em outro, ainda voando baixo entre os juncos. E junto com o disparo, essa narceja também caiu e pôde ser vista esvoaçando onde um junco havia sido cortado, com sua asa ilesa aparecendo branca por baixo. Lievin não teve tanta sorte. Mirou no primeiro pássaro muito baixo e errou. Mirou nele novamente, quando ele estava subindo, mas, naquele instante, outra narceja voou bem perto dos seus pés, distraindo-o e fazendo-o errar novamente. Enquanto carregavam suas armas, outra narceja surgiu, e Vieslovski, que tivera tempo de recarregar, disparou duas cargas de munição de pequeno calibre na água. Stepan Arkadievich pegou sua narceja e, com os olhos brilhantes, olhou para Lievin. Bem, agora vamos nos separar, disse Stepan Arkadievich e, mancando com o pé esquerdo, segurando a arma em prontidão e assobiando para o cachorro, ele se afastou em uma direção. Lievin e Vieslovski seguiram na outra. Sempre acontecia com Lievin que, quando seus primeiros tiros eram um fracasso, ele ficava irritado e, irritado, atirava mal o dia todo. Assim foi naquele dia. As narcejas se mostravam em grande número. Elas continuavam voando logo abaixo dos cães, sob as pernas dos esportistas, e Lievin poderia ter recuperado sua má sorte. Mas, quanto mais atirava, mais se sentia desonrado aos olhos de Vieslovski, que continuava atirando alegre e indiscriminadamente, sem matar nada e nem um pouco envergonhado por seu fracasso. Lievin, com pressa febril, não conseguia se conter. Ficava cada vez mais irritado e acabava atirando quase sem esperança de acertar. Laska, de fato, parecia entender isso. Ela começou a olhar mais languidamente e olhou para os esportistas, por assim dizer, com perplexidade ou reprovação em seus olhos. Tiros se seguiam em rápida sucessão. A fumaça da pólvora pairava sobre os caçadores, enquanto na grande e espaçosa rede da bolsa de caça havia apenas três pequenas narcejas leves. E destas, uma foi morta apenas por Vieslovski, e a outra pelos dois juntos. Enquanto isso, do outro lado do pântano, vinham o som dos tiros de Stepan Arkadievich, não frequentes, mas, como Lievin imaginava, bem direcionados, pois quase após cada um deles ouviam-se crack, crack, pega! Isso deixou Lievin ainda mais animado. As narcejas flutuavam continuamente no ar, sobre os juncos. O zumbido de suas asas perto da terra e seus gritos agudos no alto podiam ser ouvidos de todos os lados. A narceja que havia subido primeiro e voado para o alto pousou novamente diante dos caçadores. Em vez de dois falcões, agora havia dezenas deles pairando com gritos estridentes sobre o pântano. Depois de atravessar a maior parte do pântano, Lievin e Vieslovski chegaram ao local onde a grama usada pelos camponeses para cortar a grama estava dividida em longas faixas que chegavam até os juncos, delimitadas em um ponto pela grama pisoteada e em outro por um caminho aberto através dela. Metade dessas faixas já havia sido cortada. Embora não houvesse tanta esperança de encontrar pássaros na parte não cortada quanto na parte cortada, Lievin havia prometido a Stepan Arkadievich que o encontraria, então ele continuou caminhando com seu companheiro pelos trechos cortados e não cortados. "Olá, esportistas!" gritou um dos camponeses, sentado numa carroça sem atrelados. "Venham almoçar conosco! Tome um gole de vinho!" Lievin olhou em volta. "Venha, está tudo bem!" gritou um camponês barbudo, de aparência bem-humorada e rosto vermelho, mostrando seus dentes brancos, num sorriso e segurando uma garrafa esverdeada que brilhava à luz do sol. "O que eles estão dizendo?" perguntou Vieslovski. "Eles convidaram você para tomar vodka. Provavelmente dividiram o prado em lotes." "Eu deveria tomar um pouco", disse Lievin, não sem malícia, esperando que Vieslovski se sentisse tentado pela vodka e fosse até eles. "Por que eles oferecem isso?" "Ah, eles estão se divertindo. Sério, você devia se juntar a eles. Você se interessaria." "Pois então vamos. É curioso." "Vá, vá. Você encontrará o caminho para o moinho", gritou Lievin, e olhando ao redor percebeu com satisfação que Vieslovski, curvado e cambaleando de cansaço, segurando sua arma à distância de um braço, estava saindo do pântano em direção aos camponeses. "Venha você também!" gritaram os camponeses para Lievin. "Não tema! Experimente o nosso bolo!" Lievin sentiu uma forte vontade de beber um pouco de vodka e comer um pouco de pão. Estava exausto e sentiu um grande esforço para tirar as pernas cambaleantes do atoleiro. E por um minuto hesitou. Mas Laska estava se preparando. E imediatamente todo o seu cansaço desapareceu. E ele caminhou com leveza pelo pântano em direção ao cachorro. Uma narceja voou aos seus pés, ele atirou e a matou. Laska ainda apontava. "Pegue!" Outro pássaro voou perto do cachorro. Lievin atirou. Mas foi um dia de azar para ele e ele o perdeu. E quando foi procurar aquele que havia batido, também não o encontrou. Ele vagou por todos os juncos, mas Laska não acreditou que ele o tivesse abatido. E quando ele a mandou procurar, ela fingiu que estava procurando, mas não o fez de fato. E na ausência de Vassienka, a quem Lievin atribuiu a culpa de seu fracasso, as coisas não melhoraram. Ainda havia muitas narcejas, mas Lievin errou uma após a outra. Os raios oblíquos do sol ainda estavam quentes, suas roupas, encharcadas de suor, grudavam em seu corpo. Sua bota esquerda, cheia de água, pesava muito em sua perna e rangia a cada passo. O suor escorria em gotas por seu rosto sujo de pólvora. Sua boca estava cheia de gosto amargo, seu nariz do cheiro de pólvora e água parada. Seus ouvidos zumbiam com o zumbido incessante da narceja. Ele não conseguia tocar a coronha de sua arma, estava tão quente. Seu coração batia com pulsações curtas e rápidas. Suas mãos tremiam de excitação e suas pernas cansadas tropeçavam e cambaleavam sobre os montes e no pântano. Mas ele ainda caminhava e atirava. Por fim, após um erro vergonhoso, ele jogou sua arma e seu chapéu no chão. "Não, preciso me controlar", disse para si mesmo. Pegando a arma e o chapéu, chamou Laska e saiu do pântano. Ao chegar em terra firme, sentou-se, tirou a bota e a esvaziou. Depois caminhou até o pântano, bebeu um pouco de água com gosto de estagnação, umedeceu a arma em brasa e lavou o rosto em mãos. Sentindo-se revigorado, voltou ao local onde uma narceja havia pousado, firmemente decidido a se refrescar. Ele tentou se acalmar, mas a situação era a mesma. Seu dedo pressionou o galo antes mesmo de mirar bem no pássaro. A situação piorava cada vez mais. Ele tinha apenas 5 pássaros em sua bolsa de caça quando saiu do pântano em direção aos Amieiros, onde deveria se juntar a Stepan Arkadievich. Antes de avistar Stepan Arkadievich, viu seu cachorro. Crack saiu correndo de trás da raiz retorcida de um amieiro, todo preto com a lama fétida do pântano e com ar de conquistador cheirou lasca. Atrás de Crack surgiu a sombra do amieiro, a figura esbelta de Stepan Arkadievich. Ele veio ao seu encontro, vermelho e suado, com a gola desabotoada ainda mancando da mesma forma. E então, você anda se divertindo? Disse ele, sorrindo bem-humorado. Como você está? Perguntou Levin. Mas não havia necessidade de perguntar, pois ele já tinha visto a sacola cheia de caça. Ah, muito justo. Ele tinha 14 pássaros. Um pântano esplêndido. Não duvido que Vieslovski tenha atrapalhado você. É estranho também atirar com um cachorro só, disse Stepan Arkadievich para suavizar seu triunfo. Capítulo 11. Quando Levin e Stepan Arkadievich chegaram à cabana do camponês, onde Levin costumava ficar, Vieslovski já estava lá, sentado no meio da cabana, agarrado com as duas mãos ao banco de onde estavam sendo puxado por um soldado, irmão da mulher do camponês, que o ajudava a tirar as botas enlameadas. Vieslovski dava sua risada contagiante e bem-humorada. Acabei de chegar. Eles foram encantadores. Imaginem só, me deram uma bebida e comida até fartar. E que pão! Que maravilha! Delicioso! E o vinho? Nunca tomei um mais gostoso. E não quiseram aceitar dinheiro de jeito nenhum. E diziam o tempo todo, não se ofenda ou algo assim. Por que eles vão tomar qualquer coisa? Eles estavam te entretendo, com certeza. Você acha que eles têm vodka para vender? Perguntou o soldado, conseguindo finalmente tirar a bota encharcada da meia enegrecida. Apesar da sujeira da cabana, toda enlameada pelas botas e pelos cães imundos que se lambiam, do cheiro de lama e pólvora do pântano que enchia o cômodo e da ausência de facas e garfos, o grupo tomou chá e jantou com um prazer conhecido apenas por esportistas. Lavados e limpos, entraram em um celeiro de feno, varrido para eles, onde o cocheiro estivera arrumando as camas para os cavalheiros. Embora já estivesse anoitecendo, nenhum deles queria dormir. Depois de oscilar entre reminiscências e anedotas sobre armas, cães e antigos grupos de caça, a conversa se voltou para um tópico que interessava a todos. Depois de Vassienka ter expressado diversas vezes sua apreciação daquele lugar, encantador para dormir em meio ao feno perfumado, naquela carroça encantadora e quebrada, ele supôs que estivesse quebrada porque as hastes haviam sido retiradas. Da boa índole dos camponeses que o haviam servido com vodka, dos cães que jaziam aos pés de seus respectivos donos, Oblonsky começou a contar-lhes sobre um delicioso grupo de caça na casa de Malthus, onde havia se hospedado no verão anterior. Malthus era um capitalista conhecido, que fez dinheiro especulando com ações de ferrovias. Stepan Arkadievich descreveu quais charnecas de perdiz esse Malthus havia comprado na província de Tver e como elas eram preservadas, além de descrever as carruagens e charretes em que o grupo de caça havia sido conduzido e o pavilhão de almoço que havia sido montado no pântano. Não entendo você, disse Levin, sentando-se no feno. Como é que essas pessoas não lhe causam nojo? Entendo que um almoço com lafitê seja muito agradável, mas você não desgosta justamente dessa suntuosidade? Toda essa gente, assim como nossos monopolistas de bebidas alcoólicas de antigamente, ganha dinheiro de uma forma que lhes rende o desprezo de todos. Eles não se importam com o desprezo que sentem e então usam seus ganhos desonestos para comprar o desprezo que merecem. É verdade, interrompeu Vassienka Vieslovski. Perfeitamente, Oblonsky. É claro, sai por bonomia, mas outros dizem, bem, Oblonsky fica com eles. Nem um pouco. Levin podia ouvir que Oblonsky sorria enquanto falava. Simplesmente o não considero mais desonesto do que qualquer outro comerciante ou nobre rico. Todos eles ganharam dinheiro da mesma forma, com seu trabalho e sua inteligência. Ah, com que trabalho? Você chama isso de trabalho para conseguir concessões e especular com elas? Claro que é trabalho. Trabalho no sentido de que, se não fosse por ele e outros como ele, não haveria ferrovias. Mas isso não é trabalho, como o trabalho de um camponês ou uma profissão erudita. Claro, mas é trabalho no sentido de que a atividade dele produz um resultado, as ferrovias. Mas é claro que você acha as ferrovias inúteis. Não, essa é outra questão. Admito que são úteis, mas todo lucro desproporcional ao trabalho despendido é desonesto. Mas quem define o que é proporcional? Obter lucro por meio dos honestos, por meio de trapaças, disse Lieven, consciente de que não conseguia traçar uma linha clara entre honestidade e desonestidade. Como a atividade bancária, por exemplo, continuou. É um mal acumular enormes fortunas sem trabalho, exatamente a mesma coisa que com os monopólios de bebidas alcoólicas, só mudou a forma. O rei está morto, viva o rei! Assim que os monopólios de bebidas alcoólicas foram abolidos, surgiram as ferrovias e as empresas bancárias. Isso também é lucro sem trabalho. Sim, tudo isso pode ser muito verdadeiro e inteligente. Deite-se, craque! Gritou Stepan Arkadievich para seu cachorro, que ciscava e revirava todo o feno. Estava visivelmente convencido da correção de sua posição e por isso falou serenamente e sem pressa. Mas você não traçou a linha entre trabalho honesto e desonesto? Que eu receba um salário maior que o do meu escriturário-chefe, embora ele saiba mais sobre o trabalho do que eu? Isso é desonesto, suponho? Bom, eu não sei dizer. Bem, mas posso lhe dizer, você receber uns 5 mil, digamos, pelo seu trabalho na terra, enquanto o nosso anfitrião, o camponês aqui, por mais que trabalhe, nunca consegue mais de 50 rublos, é tão desonesto quanto eu ganhar mais do que o meu escrivão-chefe. E Malthus, ganhar mais do que um chefe de estação? Não, muito pelo contrário. Vejo que a sociedade adota uma espécie de atitude antagônica em relação a essas pessoas, o que é totalmente infundado. E imagino que haja inveja no fundo. Não, isso é injusto, disse Vieslovsky. Como pode a inveja entrar? Há algo de desagradável nesse tipo de negócio? Você que diz, continuou Lieven, que é injusto eu receber 5 mil enquanto um camponês tem 50. Isso é verdade. É injusto e eu sinto isso, mas... É mesmo. Por que passamos o tempo cavalgando, bebendo, atirando, sem fazer nada, enquanto eles estão sempre trabalhando? Disse Vassienka Vieslovsky, obviamente refletindo sobre a questão, pela primeira vez na vida e, consequentemente, considerando-a com total sinceridade. Sim, você sente isso, mas não lhe dá seus bens, disse Stepan Arkadievich, intencionalmente, ao que parecia, provocando Lieven. Ultimamente, havia surgido algo como um antagonismo secreto entre os dois cunhados, como se, desde que se casaram com irmãs, uma espécie de rivalidade tivesse surgido entre eles sobre qual dos dois melhor organizaria a vida dele, e agora essa hostilidade se mostrava na conversa à medida que começava a tomar um tom pessoal. Eu não o dou porque ninguém exige isso de mim, e se eu quisesse, não poderia doá-lo, respondeu Lieve. E não tenho ninguém a quem dá-lo. Dei a esse camponês, ele não recusará? Sim, mas como vou abrir mão? Vou até ele e fazer uma escritura de transferência? Bom, eu não sei, mas se você está convencido de que não tenho direito... Não estou nada convencido. Pelo contrário, sinto que não tenho o direito de abrir mão dela, que tenho deveres tanto para com a terra quanto para com a minha família. Não, desculpe, mas se você considera essa desigualdade injusta, por que não ajo de acordo? Bem... Eu ajo negativamente com base nessa ideia, na medida em que não tento aumentar a diferença de posição existente entre ele e eu. Não, desculpe, isso é um paradoxo. Sim, há algo de sofisma nisso, concordou Vieslovsky. Ah, Nosso anfitrião, então você ainda não dormiu? Disse ele ao camponês que entrou no celeiro, abrindo a porta que arranjia. Como é que você não está dormindo? Não, como se dorme? Pensei que nossos cavaleiros estivessem dormindo, mas os ouvi conversando. Quero pegar um anzol daqui. Ela não morde? Acrescentou, pisando-o cautelosamente com os pés descalços. E onde você vai dormir? Vamos sair à noite com as feras. Ah, que noite! Disse Vieslovski, olhando para a beira da cabana e para a carroça desatrelada que se avistava à luz fraca do crepúsculo no grande batente das portas abertas. Mas ouça, há vozes de mulheres cantando. E, juro por Deus, não muito mal. Quem está cantando, meu amigo? São as empregadas daqui. Vamos, vamos dar uma volta. Não vamos dormir, sabia? Oblonsky, venha comigo. Se ao menos fosse possível fazer as duas coisas, deitar aqui e ir embora, respondeu Oblonsky, espreguiçando-se. Deitar aqui é ótimo. Bem, eu vou sozinho, então, disse Vieslovski, levantando-se ansiosamente e caçando os sapatos e as meias. Adeus, senhores. Se for divertido, eu os chamo. Vocês me proporcionaram uma boa diversão e eu não os esquecerei. Ele é realmente um sujeito excelente, não é? Disse Stepan Arkadievich quando Vieslovski saiu e o camponês fechou a porta atrás dele. Sim, é ótimo, respondeu Levin, ainda pensando no assunto da conversa anterior. Parecia-lhe que havia expressado seus pensamentos e sentimentos com a máxima clareza e, no entanto, ambos, homens honestos e nada tolos, disseram em uníssono que ele se consolava com sofismas. Isso o desconcertou. É só isso, meu caro rapaz. É preciso fazer uma de duas coisas. Ou admitir que a ordem social vigente é justa e então defender seus direitos nela, ou reconhecer que você está desfrutando de privilégios injustos, como eu, e então aproveitá-los e ficar satisfeito. Não, se fosse injusto, você não poderia desfrutar dessas vantagens e ficar satisfeito. Pelo menos eu não poderia. O melhor para mim é sentir que não tenho culpa. O que você diz? Por que não vamos, afinal? Disse Stepan Arkadievich, evidentemente cansado da atenção dos pensamentos. Não vamos dormir, sabe? Venha, vamos. Lievin não respondeu. O que haviam dito na conversa, que ele agia com justiça apenas no sentido negativo, absorvia seus pensamentos. Será que só é possível ser justo no sentido negativo? Ele se perguntava. Mas como é forte o cheiro do feno fresco? Disse Stepan Arkadievich, levantando-se. Não há a mínima chance de dormir. Vassienka andou se divertindo por lá. Você está ouvindo as risadas e a voz dele? Não seria melhor irmos? Venham. Não, eu não vou, respondeu Levin. Certamente isso também é uma questão de princípios, disse Stepan Arkadievich, sorrindo, enquanto tateava no escuro em busca de seu boné. Não é uma questão de princípio, mas por que eu deveria ir? Mas você sabe que está preparando problemas para si mesmo, disse Stepan Arkadievich, pegando seu boné e se levantando. Ora, como assim? Você acha que eu não entendo a linha que você adotou com sua esposa? Ouvi dizer que é uma questão de maior importância se você vai ou não se ausentar por alguns dias para filmar. Tudo isso é ótimo como um episódio idílico, mas para a vida toda isso não vai funcionar. Um homem precisa ser independente. Ele tem seus interesses masculinos. Um homem precisa ser másculo, disse Oblonsky, abrindo a porta. Como assim? De que jeito? Para ir atrás das criadas? Perguntou Levin. Ora, por que não? Se isso o diverte. Não haverá nenhuma consequência. Não fará mal à minha esposa e me divertirá. O importante é respeitar a santidade do lar. Não deve haver nada em casa, mas não se amarre. Talvez, disse Levin secamente, virando-se de lado. Amanhã, bem cedo, quero ir caçar. Não vou acordar ninguém e partirei ao amanhecer. Senhores, venham depressa! Ouviu-se a voz de Vieslovski, que estava de volta. Encantadora! Fui eu que descobri. Encantadora! Uma perfeita Gretchen! E já fiz amizade com ela. Nota: Gretchen vem do alemão e significa Margarida. É o nome de uma personagem da peça Fausto, de Goethe. Fecha a nota. Sério, é uma beleza. Falava com tamanha aprovação que se tinha a impressão de que a jovem foi criada com tais encantos exatamente em benefício dele, e agora mostrava sua satisfação com quem havia preparado para ele. Lievin fingiu estar dormindo enquanto Oblonsky, calçando os chinelos e acendendo um charuto, saiu do celeiro e logo suas vozes se perderam. Por um longo tempo, Lievin não conseguiu dormir. Ouviu os cavalos mastigando feno, depois ouviu o camponês e seu filho mais velho se preparando para a noite e partindo para a vigília noturna com os animais. Depois ouviu o soldado arrumando sua cama do outro lado do celeiro, com seu sobrinho, o filho mais novo de seu anfitrião camponês. Ouviu o menino, com sua voz estridente, dizendo ao tio que pensava dos cães, que lhe pareciam criaturas enormes e terríveis, e perguntando o que os cães iriam caçar no dia seguinte. E o soldado, com voz rouca e sonolenta, dizendo-lhe que os esportistas iriam ao pântano pela manhã e atirariam com suas armas, e então, para conter as perguntas do menino, disse: Vá dormir, Vasca! Vá dormir, ou você vai pegar. E logo depois começou a roncar, e tudo ficou em silêncio. Ele só conseguia ouvir o bufo dos cavalos e o grito gutural de uma narceja. É mesmo só negativo? Repetiu para si mesmo. Bem, e daí? Não é culpa minha. E começou a pensar no dia seguinte. Amanhã vou sair cedo e me esforçar para me manter fresco. Tem muita narceja e tem perdiz também. Quando eu voltar, vai ter o bilhete da Kate. Sim, a Estiva pode ter razão. Não sou másculo com ela. E estou preso à barra da saia dela. Bem, não tem jeito. Negativo de novo. Meio adormecido, ouviu as risadas e as conversas alegres de Vieslovsky e Stepan Arkadievich. Por um instante, abriu os olhos, a lua estava alta e na porta aberta, intensamente iluminado pelo luar, eles conversavam. Stepan Arkadievich comentava algo sobre a jovialidade de uma moça, comparando-a a uma noz recém-descascada, e Vieslovsky, com seu riso contagiante, repetia algumas palavras, provavelmente ditas por um camponês. Ah, faço o possível para se aproximar dela. Lievin, meio adormecido, disse: Senhores, amanhã antes do amanhecer. E adormeceu. Capítulo 12. Acordando ao amanhecer, Lievin tentou acordar seus companheiros. Vasenka, deitado de bruços, com uma perna enfiada numa meia esticada para fora, dormia tão profundamente que não conseguia obter nenhuma resposta. Oblonsky, meio adormecido, recusou-se a acordar tão cedo. Até Laska, que dormia, enroscou-se no feno, levantou-se a contragosto e preguiçosamente esticou e endireitou as patas traseiras uma após a outra. Calçando as botas e as meias, pegando a arma e abrindo cuidadosamente a porta rangente do celeiro, Lievin saiu para a estrada. Os cocheiros dormiam em suas carruagens. Os cavalos cochilavam. Apenas um comia a veia preguiçosamente, mergulhando o focinho na manjedoura. Ainda estava cinza lá fora. Por que você acordou tão cedo, meu querido? Disse a velha senhora, sua anfitriã, saindo da cabana e dirigindo-se a ele afetuosamente como a um velho amigo. Vou caçar, vovó. Devo ir por aqui até o pântano? Bem lá atrás, perto da nossa eira, meu querido, e dos canteiros de cânhamo, há uma pequena trilha. Pisando cuidadosamente com seus pés descalços e queimados de sol, a velha conduziu Lievin e afastou a cerca para ele perto da eira. Siga em frente e você chegará ao pântano. Nossos rapazes levaram gado para lá ontem à noite. Laska correu ansiosamente pela pequena trilha. Lievin a seguiu com passos leves e rápidos, olhando continuamente para o céu. Ele esperava que o sol não tivesse nascido antes de chegar ao pântano. Mas o sol não se demorou. A lua, que brilhava quando ele saiu, agora brilhava apenas como um crescente de mercúrio. O rubor rosado da aurora, que antes era impossível não ver, agora precisava ser buscado para ser discernido. O que antes eram borrões indefinidos e vagos na paisagem distante, agora podiam ser vistos distintamente. Eram feixes de centeio. O orvalho, invisível até o sol nascer, molhava as pernas de Lieven e sua blusa acima do cinto no canteiro alto e perfumado de cânhamo, de onde o pólen já havia caído. Na quietude transparente da manhã, os menores sons eram audíveis. Uma abelha passou voando pela orelha de Lieven com um zumbido de uma bala. Ele olhou atentamente e viu uma segunda e uma terceira. Todos voavam das colmeias atrás da sebe e desapareciam sobre o cânhamo na direção do pântano. A trilha levava direto ao pântano. O pântano podia ser reconhecido pela névoa que se erguia dele, mais espessa em lugar e mais fina em outro, de modo que os juncos e salgueiros balançavam como ilhas nessa névoa. À beira do pântano e da estrada, meninos e homens camponeses, que haviam pastoreado durante a noite, estavam deitados e, ao amanhecer, todos dormiam sob seus casacos. Não muito longe deles, havia três cavalos mancos. Um deles tilintou uma corrente. Lasca caminhava ao lado de seu dono, avançando um pouco e olhando ao redor, passando pelos camponeses adormecidos e alcançando os primeiros juncos. Lieven examinou suas pistolas e soltou seu cachorro. Um dos cavalos, um cavalo esguio, marrom escuro de 3 anos, ao ver o cachorro, se afastou, abanou o rabo e bufou. Os outros cavalos também estavam assustados e chapinhando na água, com as patas bambas e tirando os cascos da lama espessa com um tom de chapinhar. Saíram do pântano aos saltos. Lasca parou, olhando ironicamente para os cavalos e interrogativamente para Lieven. Lieven deu um tapinha em Lasca e assobiou para que ela pudesse começar. Lasca correu alegre e ansiosamente pela neve derretida que balançava sob ela. Correndo para o pântano, entre os aromas familiares de raízes, plantas do pântano e limo e o cheiro estranho de esterco de cavalo, Lasca detectou imediatamente um cheiro que permeava todo o pântano. O cheiro daquele pássaro de cheiro forte que sempre a excitava mais do que qualquer outro. Aqui e ali, entre o musgo e as plantas do pântano, esse cheiro era muito forte, mas era impossível determinar em que direção ele se intensificava ou se atenuava. Para encontrar a direção, ela teve que se afastar do vento. Sem sentir o movimento das pernas, Lasca saltou com um galope firme, de modo que a cada salto conseguia parar abruptamente à direita, longe do vento que soprava do leste antes do nascer do sol, e se virava de frente para o vento. Farejando o ar com as narinas dilatadas, ela sentiu imediatamente que não apenas seus rastros, mas eles próprios estavam ali diante dela, e não um, mas muitos. Lasca diminuiu a velocidade. Eles estavam ali, mas onde precisamente ela ainda não conseguia determinar. Para encontrar o local exato, ela começou a fazer um círculo, quando, de repente, a voz de seu dono a fez recuar. Lasca, aqui? Perguntou ele, apontando-lhe uma direção diferente. Ela parou, perguntando se era melhor não continuar como havia começado. Mas ele repetiu a ordem, com voz raivosa, apontando para um local coberto de água onde não poderia haver nada. Ela obedeceu, fingindo estar olhando para agradá-lo, contornou o local e voltou à sua posição anterior, e imediatamente sentiu o cheiro novamente. Agora que ele não a estava atrapalhando, ela sabia o que fazer e, sem olhar para o que estava sob seus pés e para sua irritação, tropeçando em um toco alto na água, mas se endireitando com suas pernas fortes e flexíveis, começou a fazer o círculo que lhe deixaria tudo claro. O cheiro deles a alcançou, cada vez mais forte e mais definido, e de repente ficou perfeitamente claro para ela que um deles estava ali, atrás daquele tufo de juncos, 5 passos à sua frente. Ela parou, e todo o seu corpo estava imóvel e rígido. Com suas pernas curtas, ela não conseguia ver nada à sua frente, mas pelo cheiro sabia que estava a não mais de 5 passos de distância. Ela ficou parada, sentindo-se cada vez mais consciente disso e apreciando-o em antecipação. Sua cauda estava esticada, reta e tensa, abanando apenas na extremidade. Sua boca estava ligeiramente aberta, suas orelhas erguidas, uma orelha estava virada para o lado errado enquanto ela corria, e ela respirava pesadamente, mas cautelosamente, e ainda mais cautelosamente olhou ao redor, mas mais ainda com os olhos do que com a cabeça, para seu dono. Ele estava vindo com o rosto que ela conhecia tão bem, embora os olhos sempre fossem terríveis para ela. Ele tropeçou no toco ao vir e se moveu, como ela pensou, extraordinariamente devagar. Ela pensou que ele vinha devagar, mas ele estava correndo. Percebendo a atitude especial de Laska, agachada no chão, por assim dizer, arranhando grandes pegadas com as patas traseiras e com a boca ligeiramente aberta, Lieven percebeu que ela apontava para uma perdiz e, com uma pressa interior por sorte, especialmente com o primeiro pássaro, correu até ela. Chegando bem perto dela, ele podia, de sua altura, olhar além dela e ver com os olhos o que ela via com o nariz. Em um espaço entre 2 pequenos arbustos, a alguns metros de distância, ele avistou uma perdiz. Virando a cabeça, ela estava escutando. Então, alisando-se levemente e dobrando as asas, desapareceu em uma esquina com um abanamento desajeitado do rabo. — Pegue! Pegue! — gritou Leve, dando um empurrão em Laska por trás. — Mas eu não posso ir — pensou Laska. — Para onde devo ir? — Daqui eu sinto, mas se eu seguir em frente, não saberei onde eles estão ou quem são. Mas então ele a empurrou com o joelho e, num sussurro animado, disse — Vai buscar, Laska. — Bem, se é isso que ele deseja, eu farei, mas não posso responder por mim mesma agora — pensou ela. E disparou para a frente o mais rápido que suas pernas permitiram, entre os arbustos densos. Ela não sentia mais cheiro de nada, só conseguia ver e ouvir sem entender nada. A 10 passos de seu antigo lugar, uma perdiz alçou o voo com um grito gutural e o peculiar som redondo de suas asas, e imediatamente após o tiro, espirrou pesadamente com seu peito branco na lama úmida. Outro pássaro não se demorou, mas alçou o voo atrás de Lieven sem um cachorro. Quando Lieven se virou para ele, já estava a alguma distância, mas o seu tiro o atingiu. Voando 20 passos adiante, o segundo perdiz alçou o voo e, girando como uma bola, caiu pesadamente em um lugar seco. Vamos, isso vai ser bom, pensou Lieven, guardando o galo silvestre quente e gordo em sua bolsa de caça. Ei, Laska, vai ser bom? Quando Lieven, depois de carregar sua arma, seguiu em frente, o sol já havia nascido completamente, embora invisível por trás das nuvens de tempestade. A lua havia perdido todo o seu brilho e era como uma nuvem branca no céu. Não se via uma única estrela. O junco, prateado de orvalho antes, agora brilhava como ouro. As poças estagnadas estavam todas como âmbar. O azul da grama havia mudado para amarelo esverdeado. Os pássaros do pântano cantavam e enxameavam ao redor do riacho e sobre os arbustos que brilhavam com orvalho e projetavam longas sombras. Um falcão acordou e pousou em um palheiro, virando a cabeça de um lado para o outro e olhando descontente para o pântano. Corvos voavam pelo campo e um menino de pernas nuas conduziu os cavalos até um velho que havia se levantado de debaixo de seu longo casaco e estava penteando o cabelo. A fumaça da arma era branca como leite sobre o verde da grama. Um dos garotos correu até Lieven. Tio, havia patos aqui ontem, ele gritou para ele, e caminhou um pouco atrás dele. E Lieven ficou duplamente satisfeito ao ver o garoto, que expressou sua aprovação por matar 3 narcejas, uma após a outra, de uma só vez. Capítulo 13. O ditado do esportista de que o seu primeiro animal ou o primeiro pássaro não forem perdidos o dia será de sorte, acabou se confirmando. Às 10 horas, Lieven, cansado, faminto e feliz após uma caminhada de 30 quilômetros, retornou ao seu alojamento com 19 cabeças de caça de alta qualidade e um pato, que amarrou ao cinto, pois não cabia na bolsa de caça. Seus companheiros já estavam acordados há muito tempo e tiveram tempo de sentir fome e tomar café da manhã. Espere um pouco, espere um pouco. Eu sei que são 19, disse Lieven, contando uma segunda vez sobre as perdizes e narcejas, que pareciam muito menos importantes agora, curvadas, secas e manchadas de sangue, com as cabeças tortas para o lado do que quando estavam voando. O número foi verificado, e a inveja de Stepan Arkadievich agradou Lieven. Ele também ficou satisfeito ao retornar e descobrir que o homem enviado por Kitty com um bilhete já estava lá. Estou perfeitamente bem e feliz. Se você estava preocupado comigo, pode se sentir mais tranquilo do que nunca. Tenho uma nova guarda-costas. Maria Vlasievna era a parteira, uma nova e importante personagem na vida doméstica de Lieven. Ela veio me dar uma olhada, encontrou-me perfeitamente bem e nós a guardamos até você voltar. Todos estão felizes e bem e, por favor, não tenha pressa em voltar, mas, se a diversão for boa, fique mais um dia. Esses dois prazeres, a sorte no tiro e a carta da esposa, foram tão grandes que dois incidentes ligeiramente desagradáveis passaram desapercebidos por Lieven. Um deles foi que o cavalo castanho, que inconfundivelmente havia trabalhado demais no dia anterior, estava sem apetite e indisposto. O cocheiro disse que ele estava exagerado ontem. Konstantin Dmitrich, sim, é verdade, dirigiu 10 milhas sem nenhum sentido. O outro incidente desagradável, que no primeiro minuto destruiu seu bom humor, embora depois tenha rido muito, foi descobrir que, de todas as provisões que Kitty havia providenciado em tal abundância que se poderia pensar que seriam suficientes para uma semana, nada havia sobrado. No caminho de volta, cansado e faminto de caça, Lieven teve uma visão tão nítida de tortas de carne que, ao se aproximar da cabana, pareceu cheirá-las e saboreá-las, como Laska havia sentido o cheiro da caça, e imediatamente pediu a Philip que lhe desse algumas. Aparentemente, não havia mais tortas, nem mesmo frango. Bem, o apetite desse sujeito, disse Stepan Arkadievich, rindo e apontando para Vasenka Vieslavski. Eu nunca sofro de perda de apetite, mas ele é realmente maravilhoso. Bem, não tem jeito, disse Lieven, olhando melancolicamente para Vieslavski. Bem, Philip, me dá um pouco de carne, então. A carne foi comida e os ossos foram dados aos cães, respondeu Philip. Lieven ficou tão magoado que disse, em tom de irritação, você pode ter me deixado alguma coisa? E sentiu-se pronto para chorar. Então guarde a caça, disse ele com a voz trêmula para Philip, tentando não olhar para Vasenka, e cubra-os com algumas urtigas. E você poderia, pelo menos, pedir um pouco de leite para mim? Mas quando ele bebeu um pouco de leite, sentiu-se imediatamente envergonhado por ter demonstrado sua irritação a um estranho e começou a rir de sua fome mortificada. À noite, eles foram atirar novamente, e Vieslavski teve vários tiros bem-sucedidos, e à noite eles voltaram para casa. A viagem de volta foi tão animada quanto a viagem de ida. Vieslavski cantou canções e relatou com prazer suas aventuras com os camponeses que o regalaram com vodka e lhe disseram: desculpem-nos por sermos tão caseiros. E suas aventuras noturnas com o beijo do anel, a criada e o camponês, que lhe perguntou se ele era casado e, ao saber que não, disse: bem, cuidado para não correr atrás das esposas dos outros. É melhor você arrumar uma para si. Essas palavras divertiram Vieslavski particularmente. No geral, gostei muito desse nosso passeio. E você, Lieven? Sim, muito, disse Lieven com sinceridade. Era particularmente agradável para ele ter se livrado da hostilidade que sentira por Vassenka Wieslowski em casa e, em vez disso, ter a mais amigável disposição para com ele. Capítulo 14. No dia seguinte, às 10 horas, Lievin, que já havia feito sua ronda, bateu na porta do quarto onde Vassenka havia sido colocada para passar a noite. Entre! Wieslowski o chamou. Com licença, acabei de terminar minhas abluções, disse ele sorrindo, parado diante dele apenas de roupa íntima. Não se incomode, por favor. Lievin sentou-se à janela. Dormiu bem? Como um morto. Como está hoje o dia para caçar? O que você vai querer, chá ou café? Nenhum dos dois. Vou esperar o almoço. Estou com muita vergonha. Imagino que as moças já tenham ido embora. Um passeio agora seria ótimo. Mostre-me seus cavalos. Depois de caminhar pelo jardim, visitar o estábulo e até fazer alguns exercícios de ginástica juntos nas barras paralelas, Lievin voltou para casa com seu convidado e foi com ele para a sala de estar. Tivemos uma caçada esplêndida e tantas experiências deliciosas, disse Wieslowski, aproximando-se de Kit, que estava sentada ao samovar. É uma pena que as damas estejam excluídas dessas delícias. Bem, suponho que ele deva dizer algo à dona da casa, disse Lievin para si mesmo. Novamente, ele imaginou algo no sorriso, no ar conquistador com que o convidado se dirigia a Kit. A princesa, sentada do outro lado da mesa com Maria Vlasyevna e Stepan Arkadievich, chamou Lievin para perto de si e começou a conversar com ele sobre a mudança para Moscou, para o parto de Kit e a preparação de quartos para eles. Assim como Lievin detestava todos os preparativos triviais para o casamento, por serem depreciativos à grandeza do evento, agora sentia-se ainda mais ofendido com os preparativos para o nascimento iminente, cuja data pareciam contar nos dedos. Tentou ignorar essas discussões sobre os melhores modelos de roupas compridas para o bebê que estava por vir. Tentou desviar o olhar e evitar ver as misteriosas e intermináveis tiras de tricô, os triângulos de linho e assim por diante, aos quais Dolly atribuía especial importância. O nascimento de um filho, tinha certeza de que seria um filho, que lhe fora prometido, mas no qual ainda não conseguia acreditar, tão maravilhoso que parecia, apresentava-se à sua mente, por um lado, como uma felicidade tão imensa e, portanto, tão incrível, por outro, como um evento tão misterioso que essa suposição de um conhecimento definitivo do que aconteceria e a consequente preparação para isso como algo comum que acontece às pessoas. O incomodava como algo confuso e humilhante. Mas a princesa não compreendia os sentimentos dele e atribuía a sua relutância em pensar em falar sobre o assunto à indiferença e ao descuido, e por isso não lhe dava paz. Ela havia contratado Stepan Arkadievich para procurar um apartamento e agora telefonava para Lievin. Não sei de nada, princesa. Faça o que achar melhor, disse ele. Você deve decidir quando irá se mudar. Eu realmente não sei. Sei que milhões de crianças nascem longe de Moscou e os médicos... Porque... Mas se assim for... Ah, não. Como Kit deseja. Não podemos falar com a Kit sobre isso? Quer que eu a assuste? Ora, nesta primavera... Natália Golitsyna morreu por ter um médico ignorante. Farei exatamente o que você disser, ele disse sombriamente. A princesa começou a falar com ele, mas ele não a ouviu. Embora a conversa com a princesa o tivesse de fato abalado, ele estava sombrio, não por causa daquela conversa, mas pelo que viu no samovar. Não, é impossível, pensou ele, olhando de vez em quando para Vassenka, curvada sobre Kit, dizendo-lhe algo com seu sorriso encantador e, para ela, corada e perturbada. Havia algo desagradável na atitude de Vassenka, em seus olhos, em seu sorriso. Lieven até viu algo desagradável na atitude e no olhar de Kit, e novamente a luz se apagou em seus olhos. Novamente, como antes, de repente, sem a menor transição, ele se sentiu lançado de um pináculo de felicidade, paz e dignidade para um abismo de desespero, raiva e humilhação. Novamente, tudo e todos se tornaram odiosos para ele. Faça o que achar melhor, princesa, ele disse novamente, olhando ao redor. Pesado é o chapéu de Monomak, disse Stepan Arkadievich, brincando, insinuando, evidentemente, não apenas a conversa da princesa, mas a causa da agitação de Lieven que ele havia notado. Nota: em russo, Shapka Monomaka, chapéu de pele e pedras preciosas usado na cerimônia da coroação do Tsar. A expressão se refere à dificuldade de estar no poder. Aparece na peça Boris Godunov, do Putkin, quando o direito de Boris Godunov ao trono é contestado por alguém que se diz herdeiro legítimo do Tsar. Feche a nota. Como você está atrasada hoje, Dolly? Todos se levantaram para cumprimentar Daria Alexandrovna. Vasenka levantou-se apenas por um instante e, com falta de cortesia para com as damas, característica do jovem moderno, mal se curvou e retomou a conversa, rindo de alguma coisa. Estou preocupada com a Masha. Ela não dormiu bem e está terrivelmente cansada hoje, disse Dolly. A conversa que Vasenka iniciou com Kitty seguiu o mesmo padrão da noite anterior, discutindo Ana e se o amor deveria ser colocado acima das considerações mundanas. Kitty não gostou da conversa e ficou perturbada tanto pelo assunto quanto pelo tom em que foi conduzida e também por saber o efeito que teria sobre o marido. Mas ela era ingênua e inocente demais para saber como interromper a conversa, ou mesmo esconder o prazer superficial que lhe proporcionava a admiração tão óbvia do jovem. Ela queria interrompê-la, mas não sabia o que fazer. O que quer que fizesse, sabia que seria observado pelo marido e teria a pior interpretação possível. De fato, quando perguntou a Dolly o que havia de errado com Masha, e Vasenka, esperando que essa conversa desinteressante terminasse, começou a olhar indiferentemente para Dolly, a pergunta pareceu a Lieven uma hipocrisia antinatural e repugnante. — O que você diz? Vamos procurar cogumelos hoje? Disse Dolly. — Por favor, eu também irei, disse Kitty e Coru. Por educação, quis perguntar a Vasenka se ele viria, mas não perguntou. Aonde vai Kostya? Perguntou ao marido com uma expressão culpada enquanto ele passava por ela com passo resoluto. Esse ar culpado confirmou todas as suas suspeitas. O mecânico veio quando eu estava fora. Ainda não o vi, disse ele, sem olhar para ela. Ele desceu as escadas, mas antes que tivesse tempo de sair do escritório, ouviu os passos familiares de sua esposa correndo em sua direção com velocidade imprudente. O que você quer? Ele disse a ela secamente. Nós estamos ocupados. Peço desculpas, disse ela ao mecânico alemão. Quero falar um pouco com meu marido. O alemão teria saído da sala, mas Lieven lhe disse. Não, por favor, não se incomode. O trem sai às 3? Perguntou o alemão. Não posso me atrasar. Lieven não lhe respondeu, mas saiu com sua esposa. Bem, o que você tem a me dizer? Ele disse a ela em francês. Ele não olhou para o rosto dela e não se importou em ver que, em seu estado, ela estava tremendo toda e tinha uma aparência lamentável e arrasada. Eu quero dizer que não podemos continuar assim, que isso é uma miséria, ela disse. Os criados estão aqui no aparador, disse ele com raiva. Não faça cena. Bem, então vamos entrar aqui. Eles estavam parados no corredor. Kitty teria ido para a sala ao lado, mas lá estava a governanta inglesa dando uma lição em Tânia. Bem, venha para o jardim. No jardim, encontraram um camponês capinando a trilha. E, sem mais se importar com o fato de o camponês poder vê-la manchada de lágrimas e com o rosto agitado dele, que pareciam pessoas fugindo de algum desastre, seguiram em passos rápidos, sentindo que precisavam se manifestar e esclarecer mal-entendidos, precisando ficar a sós e, assim, se livrar da miséria que ambos sentiam. Não podemos continuar assim. É uma miséria. Eu sou miserável. Você é miserável. Para quê? Disse ela, quando finalmente chegaram a um banco de jardim solitário numa curva da Avenida das Tilhas. Mas me diga uma coisa. Havia em seu tom algo indecoroso, desagradável, humilhantemente horrível? Ele disse, ficando diante dela novamente na mesma posição, com os punhos cerrados sobre o peito, como esteve diante dela naquela noite. Sim, disse ela com a voz trêmula. Mas, Kostya, você certamente vê que eu não tenho culpa. Passei a manhã inteira tentando assumir um tom, mas essas pessoas... Por que ele veio? Como éramos felizes, disse ela, sem fôlego com os soluços que a sacudiam. Embora nada os estivesse perseguindo, não houvesse nada do que fugir e eles não pudessem ter encontrado nada muito agradável naquele banco do jardim, o jardineiro viu com espanto que eles passaram por ele no caminho para casa, com rostos consolados e radiantes. Capítulo 15. Depois de acompanhar a esposa escada acima, Lievin foi até a parte da casa de Dolly. Daria Alexandrovna, por sua vez, também estava muito aflita naquele dia. Ela andava pela sala, conversando irritada com uma garotinha que estava em um canto, gritando. E você ficará o dia todo em um canto, jantando sozinha, sem ver nenhuma de suas bonecas, e eu não farei um vestido novo para você, ela disse, sem saber como puni-la. Ah, que criança nojenta, virou-se para Lievin. De onde ela tira essas propensões perversas? O que ela fez? Disse Lievin, sem muito interesse, pois queria pedir-lhe um conselho, e por isso ficou irritado por ter chegado em um momento ruim. Grisha e ela foram até as framboesas, e lá... Não sei dizer exatamente o que ela fez. É uma pena que a senhorita Elliot não esteja conosco. Esta aqui não cuida de nada. Ela é uma máquina. Imagine o senhor que ela... E Daria Alexandrovna descreveu o crime de Masha. Isso não prova nada. Não é uma questão de propensões malignas. É simplesmente travessura. Lievin assegurou a ela. Mas você está chateado com alguma coisa? O que veio fazer aqui? Perguntou Dolly. O que está acontecendo aí? E no tom da pergunta dela, Lievin ouviu que seria fácil para ele dizer o que queria dizer. Eu não estive lá. Fiquei sozinho no jardim com a Kitty. Brigamos pela segunda vez desde que Estiva chegou. Dolly olhou para ele com seus olhos astutos e compreensivos. Vamos, diga-me, honra brilhante, ouve? Não em Kitty, mas no comportamento daquele cavalheiro, um tom que poderia ser desagradável. Não desagradável, mas horrível, ofensivo para um marido. Você quer dizer, como direi, fique no canto, disse ela a Masha, que, percebendo um leve sorriso no rosto da mãe, se virava. A opinião geral é que ele está se comportando como jovens se comportam. Ele faz a corte a uma mulher jovem e bela, e um marido, que é um homem do mundo, só deve se sentir lisonjeado por isso. Sim, sim, disse Lievin sombriamente. Mas você notou? Não só eu, mas Estiva também notou, logo depois do café da manhã. Ele me disse com todas as letras. Acho que Vieslovsky está fazendo uma ligeira corte a Kitty. Bem, então está tudo bem. Agora estou satisfeito. Vou mandá-lo embora, disse Lievin. Como assim? Ficou louco? Gritou Dolly, horrorizada. Bobagem, Kostya. Pense só, disse ela rindo. Você pode ir agora para Fanny, disse ela para Masha. Não, se você quiser, eu falo com Estiva. Ele vai levá-la embora, Ele pode dizer que você está esperando visitas. Ele não cabe na casa de jeito nenhum. Não, não. Eu mesmo farei isso. Mas você vai brigar com ele? Não, não farei isso. Vou gostar muito, disse Lieve, com os olhos brilhando de verdadeiro prazer. Vamos, perdoe a Dolly. Ela não fará isso de novo, disse ele sobre a pequena pecadora, que não tinha ido até Fanny, mas estava parada, indecisa, diante da mãe, esperando e erguendo o olhar por baixo das sobrancelhas para encontrar o olhar da mãe. A mãe olhou para ela. A criança começou a soluçar, escondeu o rosto no colo da mãe e Dolly pousou a mão fina e delicada em sua cabeça. E o que há em comum entre nós e ele? Pensou Lieven e foi procurar Vieslovsky. Ao passar pelo corredor, ele deu ordens para que a carruagem fosse preparada para seguir até a estação. A mola quebrou ontem, disse o lacaio. Bem, a armadilha coberta, então, e depressa. Onde está o visitante? O cavalheiro foi para o seu quarto. Lieven encontrou Vieslovsky no momento em que este, tendo desempacotado suas coisas do baú e preparado algumas canções novas, estava colocando suas polainas para sair a cavalo. Se havia algo de excepcional no rosto de Lieven, ou se o próprio Vassienka estava consciente de que esta ligeira corte que estava fazendo era inadequado para aquela família, ele ficou um tanto quanto um jovem na sociedade pode ficar, desconcertado com a entrada de Lieven. Você anda de polainas? Sim, está muito mais limpo, disse Vassienka, colocando sua perna gorda em uma cadeira, prendendo o gancho de baixo e sorrindo com um bom humor simples. Ele era, sem dúvida, um sujeito bem-humorado, e Lieven sentiu pena dele e vergonha de si mesmo, como seu anfitrião, quando viu o olhar tímido no rosto de Vassienka. Sobre a mesa estava um pedaço de graveto que eles haviam quebrado juntos naquela manhã, testando a força. Lieven pegou o fragmento nas mãos e começou a quebrá-lo, quebrando pedaços do graveto, sem saber por onde começar. Eu queria... Ele fez uma pausa, mas de repente, lembrando-se de Kitty e de tudo o que havia acontecido, disse, olhando resolutamente no rosto. Ordenei que os cavalos fossem alocados para você. Ora, como assim? Vassienka começou com surpresa. Para onde? Para você dirigir até a estação, disse Lieven sombriamente. Você vai embora ou aconteceu alguma coisa? Acontece que estou esperando visitas, disse Lieven, seus dedos fortes quebrando cada vez mais rapidamente as pontas do graveto partido. E não estou esperando visitas e nada aconteceu, mas peço que se retire. Pode explicar minha grosseria como quiser. Vassienka se endireitou. Eu peço que explique, ele disse com dignidade, finalmente entendendo. Eu não consigo explicar, disse Lieven suavemente e deliberadamente, tentando controlar o tremor no maxilar. E é melhor você não perguntar. E como todas as pontas duplas estavam quebradas, Lieven agarrou as pontas grossas com o dedo, quebrou o graveto em dois e, cuidadosamente, pegou a ponta quando ela caiu. Provavelmente, a visão daqueles dedos nervosos, dos músculos que havia demonstrado naquela manhã na ginástica, dos olhos brilhantes e da voz suave do maxilar trêmulo, convenceu Vassienka mais do que qualquer palavra. Ele se curvou, encolheu os ombros e sorriu com desprezo. Não posso nem ver Oblonsky? O encolher de ombros e o sorriso não irritaram Lieven. O que mais ele poderia fazer? Pensou. O enviarei para você imediatamente. Que loucura é essa? Disse Stepan Arkadyevitch quando, após ouvir do amigo que o expulsariam de casa, encontrou Lieven no jardim, onde caminhava, esperando a partida do hóspede. Mas isso é ridículo? Que mosca picou você? Isso é o cúmulo do ridículo? O que você pensaria se um jovem... Mas o lugar onde Lieven havia sido picado ainda estava evidentemente dolorido, pois ele empalideceu novamente quando Stepan Arkadievich quis explicar o motivo e ele mesmo o interrompeu. Por favor, não entre nesse assunto. Não consigo evitar. Sinto vergonha de como estou tratando você e ele, mas imagino que não será um grande pesar para ele ir, e a presença dele era desagradável para mim e para minha esposa. Mas isso é um insulto para ele? É o cúmulo do ridículo? E para mim é um insulto e um sofrimento. Não tenho culpa nenhuma e não preciso sofrer. Bem, isso eu não esperava de você. Ter ciúmes, até entendo. Mas chegar a esse ponto, chegar a esse cúmulo do ridículo? Levin virou-se rapidamente e afastou-se dele para o fundo da avenida, continuando a andar sozinho para cima e para baixo. Logo ouviu o estrondo da armadilha e viu por trás das árvores como Vassienka, sentado no feno, infelizmente não havia assento na armadilha, com seu boné escocês, era levado pela avenida aos solavancos sobre os sulcos. O que é isso? Pensou Levin quando um lacaio saiu correndo da casa e parou a armadilha. Era um mecânico que Levin havia esquecido completamente. O mecânico, curvando-se profundamente, disse algo a Vieslovsky, depois subiu na armadilha e partiram juntos. Stepan Arkadievich e a princesa ficaram muito incomodados com a atitude de Levin, e ele próprio se sentiu não apenas ridicularizado, mas também completamente culpado e desonrado. Mas, lembrando-se dos sofrimentos pelos quais ele e sua esposa haviam passado, quando se perguntou como deveria agir em outra ocasião, respondeu que deveria fazer o mesmo novamente. Apesar de tudo isso, no final daquele dia, todos, exceto a princesa que não conseguia perdoar a atitude de Levin, tornaram-se extraordinariamente animados e bem-humorados, como crianças após um castigo ou adultos após uma recepção sombria e cerimoniosa, de modo que, à noite, a despedida de Vassienka era comentada, na ausência da princesa, como se fosse um acontecimento remoto. E Dolly, que herdou o dom do pai para contar histórias humorísticas, fez Varenka cair na gargalhada ao contar pela terceira e quarta vez, sempre com novos acréscimos humorísticos, como acabou de calçar os sapatos novos para o visitante e, ao entrar na sala de estar, ouviu de repente o estrondo da armadilha. E quem estaria na armadilha senão o próprio Vassienka, com seu boné escocês, suas canções, suas polainas e tudo, sentado no feno? Se ao menos você tivesse mandado a carruagem sair, mas não. E então eu ouço. Parem! Ah, pensei que eles tivessem cedido. Olhe para fora e vejo um alemão gordo sentado ao lado dele, indo embora. E meus sapatos novos, tudo em vão. Capítulo 16. Daria Alexandrovna executou sua intenção e foi ver Anna. Lamentou incomodar a irmã e fazer qualquer coisa que desagradasse a Levin. Compreendia perfeitamente como os Levin estavam certos em não querer se envolver com Vronsky. Mas sentiu que precisava ir ver Anna e mostrar-lhe que seus sentimentos não poderiam ser mudados, apesar da mudança em sua posição. Para que pudesse ser independente dos Levin nessa expedição, Daria Alexandrovna mandou que a aldeia alugasse cavalos para a viagem, mas, ao saber disso, Levin foi até ela para protestar. O que te faço por que eu não gosto da sua ida? Mas, mesmo que eu não gostasse, eu ainda detestaria mais se você não levasse os meus cavalos, disse ele. Você nunca me disse que iria com certeza. Alugar cavalos na aldeia me desagrada, e o que é mais importante? Eles vão fazer o trabalho e nunca te levarão até lá. Eu tenho cavalos, e se você não quiser me machucar, leve os meus. Daria Alexandrovna teve de consentir, e no dia combinado, Levin preparou para a cunhada uma parelha de 4 cavalos e cavalos de revezamento, reunindo-os da fazenda e dos cavalos de sela. Um conjunto nada elegante, mas capaz de levar Daria Alexandrovna por toda a distância em um único dia. Naquele momento, quando faltavam cavalos para a princesa, que ia, e para a parteira, foi difícil para Lé e Evan completar o número. Mas os deveres de hospitalidade não o permitiam alugar cavalos para Dália Alexandrovna durante sua estadia em sua casa. Além disso, ele sabia muito bem que os 20 rublos que seriam cobrados pela viagem eram um assunto sério para ela. Os negócios financeiros de Dária Alexandrovna, que se encontravam em situação muito precária, eram levados a sério pelos Lievin como se fossem seus. Dária Alexandrovna, a conselho de Lievin, partiu antes do amanhecer. A estrada era boa, uma carruagem confortável. Os cavalos trotavam alegremente e, na boleia, ao lado do cocheiro, sentava-se o escriturário que Lievin enviou em vez de um cavalariço para maior segurança. Dária Alexandrovna cochilou e só acordou ao chegar à estalagem onde os cavalos seriam trocados. Depois de tomar chá na casa do mesmo camponês abastado com quem Lievin se hospedara a caminho da casa de Sviajski e conversar com as mulheres sobre seus filhos e com o velho sobre o conde Vronsky, a quem este elogiava muito, Dária Alexandrovna, às 10 horas, partiu novamente. Em casa, cuidando dos filhos, não tinha tempo para pensar. Então agora, após aquela viagem de 4 horas, todos os pensamentos que antes reprimira invadiram sua mente e ela refletiu sobre toda a sua vida como nunca antes e sob os mais diversos pontos de vista. Seus pensamentos pareciam estranhos até para si mesma. A princípio, pensou nas crianças com as quais se sentia inquieta, embora a princesa e Kitty, ela contava mais com ela, tivessem prometido cuidar delas. Se ao menos Masha não começasse com suas travessuras, se Grisha não fosse chutado por um cavalo e se o estômago de Lily não voltasse a doer, pensou. Mas essas questões do presente foram substituídas por questões do futuro imediato. Ela começou a pensar em como precisava comprar um novo apartamento em Moscou para o inverno que se aproximava, renovar os móveis da sala de estar e fazer uma capa para a filha mais velha. E então, perguntas de um futuro mais remoto lhe ocorreram. Como colocar os filhos no mundo? As meninas estão bem, pensou ela. Mas e os meninos? É muito bom que eu esteja ensinando Grisha, mas é claro que isso é só porque agora estou livre, não estou grávida. Com Estiva, é claro, não se pode contar. E com a ajuda de amigos de boa índole, posso criá-los, mas e se houver outro bebê a caminho? E a lembrança de quão falsa era a afirmação de que a maldição lançada sobre a mulher era que, em sofrimento, ela deveria dar à luz filhos a ela. O parto em si não é nada, mas os meses de gravidez, é isso que é tão intolerável, pensou ela, imaginando sua última gravidez e a morte do último bebê. E lembrou-se da conversa que acabara de ter com a jovem na hospedaria. Ao ser questionada se tinha filhos, a bela jovem respondeu alegremente. Tive uma menina, mas Deus me libertou. Enterrei-a na última quaresma. Bem, você sofreu muito por ela? Perguntou Dária Alexandrovna. Por que lamentar? O velho já tem netos suficientes. Foi só um problema. Nada de trabalho, nada. Só uma gravata. Essa resposta pareceu revoltante para Dária Alexandrovna, apesar do rosto bem-humorado e agradável da jovem, mas agora ela não conseguia deixar de se lembrar dessas palavras. Havia, de fato, um fundo de verdade naquelas palavras cínicas. Sim, tudo, pensou Dária Alexandrovna, relembrando toda a sua existência durante aqueles 15 anos de casada. Gravidez, doença, incapacidade mental, indiferença a tudo e, acima de tudo, horror. Kitty, jovem e bonita como é, até Kitty perdeu a beleza. E eu, quando estou grávida, fico horrorosa, eu sei disso. O parto, a agonia, as agonias horríveis, aquele último momento. Depois, a amamentação, as noites sem dormir, as dores terríveis. Dária Alexandrovna estremeceu só de lembrar da dor nos seios que sofrera com quase todas as crianças. Depois, as doenças das crianças, aquela apreensão eterna. Depois, a criação delas, as más inclinações. Pensou no crime da pequena marcha entre as framboesas. A educação, o latim, tudo tão incompreensível e difícil. E, acima de tudo, a morte dessas crianças. E ressurgiu em sua imaginação a lembrança cruel que sempre dilacerava o coração de sua mãe da morte do seu último bebê, que o morrera de croup, seu funeral, a indiferença insensível de todos diante do pequeno caixão rosa e seu próprio coração dilacerado e sua angústia solitária ao ver a pequena testa pálida com suas têmporas salientes e a boquinha aberta e curiosa vista no caixão no momento em que era coberto com a pequena tampa rosa com uma cruz trançada. E tudo isso, para que serve? O que vai acontecer com tudo isso? Que estou desperdiçando minha vida sem nunca ter um momento de paz, seja com um filho ou amamentando, sempre irritada, rabugenta, infeliz e preocupando os outros, repulsiva para o meu marido, enquanto as crianças crescem infelizes, mal educadas e sem tostão. Mesmo agora, se não fosse por passar o verão na casa dos Lieven, não sei como estaríamos conseguindo viver. Claro que Kostya e Kitty têm tanto tato que não sentimos, mas não pode continuar. Eles terão filhos, não poderão nos sustentar. Já é um fardo para eles. Como o papai, que quase não tem mais nada para si, poderá nos ajudar? De modo que eu nem consigo criar as crianças sozinha e posso achar difícil com a ajuda de outras pessoas à custa da humilhação. Ora, mesmo que supomos a maior sorte que as crianças não morram, e eu trago, não os deixem desanimar de alguma forma. Na melhor das hipóteses, serão apenas pessoas decentes. É tudo o que posso esperar, e ganhar apenas isso. Que agonia, que trabalho, a vida inteira arruinada. Novamente ela se lembrou do que a jovem camponesa havia dito, e novamente se revoltou com o pensamento, mas não pôde deixar de admitir que havia um fundo de verdade brutal nas palavras. Estamos longe, Mikhail? Perguntou Daria Alexandrovna ao escriturário para desviar a atenção dos pensamentos que a assustavam. Dizem que desta aldeia são 8 quilômetros. A carruagem seguiu pela rua da aldeia e chegou a uma ponte. Na ponte, uma multidão de camponesas com rolos de tirantes para os feixes nos ombros, tagarelando alegre e ruidosamente. Elas pararam na ponte, olhando curiosamente para a carruagem. Todos os rostos voltados para Daria Alexandrovna a olhavam saudáveis e felizes, fazendo-a invejar a alegria de viver que sentiam. Estão todos vivendo, estão todos aproveitando a vida. Ainda refletia Daria Alexandrovna, depois de passar pelas camponesas e subir a ladeira novamente a trote, confortavelmente sentada nas molas macias da velha carruagem. Enquanto eu, como que libertada da prisão, do mundo de preocupações que me atormentam até a morte, olho ao meu redor por um instante. Todas vivem, aquelas camponesas e minha irmã Natália, Varenka e Ana, que vou ver. Todas, menos eu. E atacam Ana. Por quê? Eu sou melhor? De qualquer forma, tenho um marido que amo. Não como gostaria de amá-lo, mas ainda assim o amo, enquanto Ana nunca amou o dela. Como ela pode ser culpada? Ela quer viver? Deus colocou isso em nossos corações. Muito provavelmente eu deveria ter feito o mesmo. Até hoje não me sinto certa de ter feito a coisa certa em ouvi-la naquele momento terrível em que ela veio me ver em Moscou. Eu deveria então ter me livrado do meu marido e ter recomeçado minha vida? Eu poderia ter amado e sido amada de verdade? E é melhor assim? Eu não o respeito. Ele é necessário para mim, pensou ela sobre o marido. E eu o suporto. É melhor assim? Naquela época eu ainda podia ser admirada, ainda me restava beleza. Daria Alexandrovna prosseguiu com seus pensamentos, e gostaria de se olhar no espelho. Ela tinha um espelho de viagem na bolsa e queria tirá-lo, mas, olhando para as costas do cocheiro e do balconista cambaleante, ela sentiu que ficaria envergonhada se algum deles olhasse para trás e não tirou o copo. Mas, sem olhar no espelho, Ela pensou que mesmo agora não era tarde demais e pensou em Sergei Ivanovitch, que sempre foi particularmente atencioso com ela, no amigo de bom coração de Stiva, Turovitsyn, que a ajudara a amamentar os filhos durante a escarlatina e estava apaixonado por ela. E havia outra pessoa, um homem bastante jovem que, seu marido lhe contara isso de brincadeira, a achava mais bonita do que qualquer uma de suas irmãs. E os romances mais apaixonados e impossíveis surgiram diante da imaginação de Daria Alexandrovna. Ana fez muito bem, e certamente nunca a censurarei por isso. Ela é feliz, faz outra pessoa feliz, e não está destruída como eu, mas provavelmente, como sempre foi, brilhante, inteligente, aberta a qualquer impressão, pensou Daria Alexandrovna, e um sorriso malicioso curvou seus lábios, pois, enquanto ela refletia sobre o caso amoroso de Ana, Daria Alexandrovna construiu em linhas paralelas um caso amoroso quase idêntico para si mesma, com uma figura composta imaginária, o homem ideal que estava apaixonado por ela. Ela, como Ana, confessou todo o caso ao marido, e o espanto e a perplexidade de Stepan Arkadyevitch com essa confissão a fizeram sorrir. Em tais devaneios, ela chegou à curva da estrada que levava a Vozdvizhenskoye. Capítulo 17. O cocheiro parou seus quatro cavalos e olhou para a direita, para um campo de centeio, onde alguns camponeses estavam sentados em uma carroça. O escriturário ia pular do carro, mas, pensando bem, gritou peremptoriamente para os camponeses e fez sinal para que subissem. O vento, que parecia soprar enquanto eles dirigiam, diminuiu quando a carruagem parou. Moscas pousaram nos cavalos fumegantes que as sacudiram com raiva. O tilintar metálico de uma pedra de amolar contra uma foice que vinha da carroça cessou. Um dos camponeses se levantou e foi em direção à carruagem. Bem, você é lento, gritou o escrivão do escritório, irritado, para o camponês que pisava lentamente, descalço, nos sulcos da estrada áspera e seca. Venha, anda! Um velho de cabelos cacheados, com um pedaço de fibra amarrado no cabelo e as costas curvadas e escuras de suor, veio em direção à carruagem, acelerando os passos, e segurou o paralama com a mão queimada de sol. Vozdvizhenskoye, a casa senhorial? Do conde? Repetiu ele. Siga até o fim desta trilha. Depois, vire à esquerda. Siga em frente pela avenida e você chegará lá. Mas quem você quer? O próprio conde? Bem, eles estão em casa, meu bom homem? Perguntou Daria Alexandrovna vagamente, sem saber como perguntar sobre Ana, nem mesmo sobre aquela camponesa. Em casa, com certeza, disse o camponês, trocando o peso de um pé descalço para o outro, deixando a marca nítida de cinco dedos e um calcanhar na poeira. Com certeza em casa, repetiu, evidentemente ansioso para conversar. Ontem mesmo chegaram visitas, viram-se visitas chegando. O que você quer? Ele se virou e chamou um rapaz que lhe gritava algo da carroça. Ah, todos eles passaram por aqui há pouco tempo para ver uma máquina de colheita. Já devem estar em casa. E a quem você pertencerá? Percorremos um longo caminho, disse o cocheiro, subindo na boleia. Então não é longe? Eu te digo, é logo aqui. Assim que você sair, disse ele, segurando firme a carruagem o tempo todo. Um rapaz de aparência saudável e ombros largos também se aproximou. O quê? Eles querem trabalhadores para a colheita? Ele perguntou. Não sei, meu rapaz. Então, mantenha-se à esquerda e você chegará direto nela, disse o camponês, claramente relutante em deixar os viajantes irem e ansioso para conversar. O cocheiro deu a partida nos cavalos, mas eles mal estavam se afastando quando o camponês gritou. Pare! Olá! Amigo, pare! Chamaram as duas vozes, e o cocheiro parou. Eles estão chegando! Eles estão ali! Gritou o camponês. Vejam que multidão! Disse ele, apontando para quatro pessoas a cavalo e duas num caleche, vindo pela estrada. Eram Vronsky com o jockey, Vieslovsky e Anna a cavalo, e a princesa Bárbara e Sviajski, no Kalesh. Eles tinham saído para ver o funcionamento de uma nova máquina de colheita. Quando a carruagem parou, o grupo a cavalo vinha a passo largo, Anna ia à frente, ao lado de Vieslovski. Anna, conduzindo silenciosamente seu cavalo, um robusto cob inglês de crina parada e cauda curta, sua bela cabeça com os cabelos negros soltos sob o chapéu alto, seus ombros largos, sua cintura fina em seu traje de montaria preto e toda a facilidade e graça de seu comportamento impressionaram Dolly. No primeiro minuto, pareceu-lhe inadequado que Anna estivesse a cavalo. A ideia de uma dama a cavalgar era, na mente de Daria Alexandrovna, associada a ideias de flerte juvenil e frivolidade, o que, em sua opinião, era impróprio para a posição de Anna. Mas, depois de examiná-la atentamente, vendo-a mais de perto, ela se acostumou imediatamente com a cavalgada. Apesar da elegância, tudo era tão simples, tranquilo e digno na atitude, no traje e nos movimentos de Anna, que nada poderia ser mais natural. Ao lado de Anna, um cavalo de cavalaria cinzento e vistoso, estava Vassienka Vieslovski, com seu cap escocês com fitas flutuantes, as pernas robustas esticadas para a frente, visivelmente satisfeito com a própria aparência. Daria Alexandrovna não conseguiu conter um sorriso bem-humorado ao reconhecê-lo. Atrás, vinha Vronsky numa égua baia escura, visivelmente aquecida pelo galope. Ele a segurava, puxando as rédeas. Atrás dele, cavalgava um homenzinho vestido de jockey, Sviajski e a princesa Bárbara, num novo chaleque com um grande cavalo trotador, negro como um corvo, ultrapassavam um grupo a cavalo. O rosto de Anna, de repente, se iluminou com um sorriso alegre no instante em que, na pequena figura encolhida em um canto da velha carruagem, ela reconheceu Dolly. Ela soltou um grito, sobressaltou-se na sela e pôs o cavalo a galopar. Ao chegar à carruagem, saltou sem ajuda e, segurando seu traje de montaria, correu para cumprimentar Dolly. Pensei que fosse você e não ousei pensar. Que delícia! Você não imagina como estou feliz, disse ela, ora encostando o rosto em Dolly e beijando-a, ora afastando-a e examinando-a com um sorriso. Aqui está uma surpresa deliciosa, Alexei, ela disse, olhando para Vronsky, que havia desmontado e caminhava em direção a eles. Vronsky, tirando seu alto chapéu cinza, foi até Dolly. Você não acreditaria como estamos felizes em vê-la, disse ele, dando um significado peculiar às palavras e mostrando seus fortes dentes brancos em um sorriso. Vassienka Vieslovski, sem descer do cavalo, tirou o boné e cumprimentou a visitante, agitando alegremente as fitas sobre a cabeça. Essa é a princesa Bárbara, disse Anna em resposta ao olhar inquisitivo de Dolly, enquanto a chaleque se aproximava. Ah, disse Daria Alexandrovna, e inconscientemente seu rosto traiu sua insatisfação. A princesa Bárbara era tia do marido, e ela a conhecia há muito tempo, mas não a respeitava. Sabia que a princesa Bárbara passara a vida inteira bajulando seus parentes ricos, mas que agora estivesse se aproveitando de Vronsky, um homem que não significava nada para ela, mortificava Dolly por causa de seu parentesco com o marido. Anna notou a expressão de Dolly e ficou desconcertada. Corou, tirou o traje de montaria e tropeçou nele. Daria Alexandrovna foi até o caleche e cumprimentou friamente a princesa Bárbara. Ela também conhecia Sviajski. Ele perguntou como estava seu amigo esquisito com a jovem esposa e, passando os olhos pelos cavalos descombinados e pela carruagem com seus paralamas remendados, propôs às damas que entrassem no caleche. E eu vou entrar nesse veículo, disse ele. O cavalo é tranquilo e a princesa dirige com maestria. Não, fique como estava, disse Anna, aproximando-se. Iremos na carruagem e, pegando o braço de Dolly, ela a puxou para longe. Os olhos de Daria Alexandrovna estavam deslumbrados com a elegante carruagem de um padrão que ela nunca vira antes. Os cavalos esplêndidos e as pessoas elegantes e deslumbrantes que a cercavam. Mas o que mais a impressionou foi a mudança que ocorreu em Ana, a quem ela conhecia tão bem e amava. Qualquer outra mulher, uma observadora menos atenta, que não conhecesse Ana antes, ou que não estivesse pensando como Daria Alexandrovna, pensara, na estrada, não teria notado nada de especial em Ana. Mas agora, Dolly estava impressionada com aquela beleza passageira, que só se encontra nas mulheres nos momentos de amor, e que ela agora via no rosto de Ana. Tudo em seu rosto, as covinhas claramente marcadas em suas bochechas e queixo, a linha de seus lábios, o sorriso que, por assim dizer, flutuava em seu rosto, o brilho de seus olhos, a graça e a rapidez de seus movimentos, a plenitude das notas de sua voz, até mesmo a maneira com que, com uma espécie de amizade raivosa, ela respondeu a Veslovsky quando ele pediu permissão para subir em sua espiga, para ensiná-la a galopar com a perna direita na frente. Tudo era particularmente fascinante e parecia que ela própria estava ciente disso e se regozijando com isso. Quando as duas mulheres estavam sentadas na carruagem, um súbito constrangimento tomou conta de ambas. Ana ficou desconcertada com o olhar atento e inquisitivo que Dolly lhe lançou. Dolly ficou constrangida porque, depois da frase de Sviajski sobre este veículo, não pôde deixar de sentir vergonha da velha carruagem suja em que Ana estava sentada com ela. O cocheiro Philip e o escrivão da contabilidade estavam experimentando a mesma sensação. O escrivão da contabilidade, para esconder sua confusão, ocupou-se acomodando as damas, mas Philip, o cocheiro, ficou mal-humorado e se preparou para não se deixar intimidar no futuro por essa superioridade externa. Ele sorriu ironicamente, olhando para o cavalo negro, e já estava decidindo em sua própria mente que aquele trotador elegante no caleche era bom apenas para passeios e não faria 30 milhas direto no calor. Os camponeses já tinham se levantado da carroça e observavam com curiosidade e alegria a reunião dos amigos, fazendo seus comentários sobre ela. Eles também estão contentes, não se viam há muito tempo, disse o velho de cabelo encaracolado com a fita em volta do cabelo. Eu digo, tio Gerazim, se pudéssemos levar aquele cavalo negro agora para carregar o milho, seria um trabalho rápido. Olha só! — É uma mulher de calções? — perguntou um deles, apontando para Vassienka Veslovsky, sentado numa cela lateral. — Não, é um homem. Veja como ele está se comportando. — Ei, rapazes, parece que não vamos dormir, então. — Que chance de dormir hoje? — disse o velho, olhando de soslaio para o sol. — Já passou do meio-dia, olha só. Peguem seus anzóis e venham. Capítulo 18. Ana olhou para o rosto magro e desgastado de Dolly, com as rugas cobertas de poeira da estrada, e esteve a ponto de dizer o que pensava, ou seja, que Dolly havia emagrecido. Mas, consciente de que ela própria havia ficado mais bonita e que os olhos de Dolly lhe diziam isso, suspirou e começou a falar sobre si mesma. Você está me olhando, disse ela, e se perguntando como posso ser feliz na minha posição? Bem, é vergonhoso confessar, mas eu estou inexcusavelmente feliz. Algo mágico aconteceu comigo, como um sonho. Quando você está assustado em pânico e de repente acorda e todos os horrores desapareceram. Eu acordei. Vivi a miséria, o medo e agora, há muito tempo, especialmente desde que chegamos aqui, tenho sido tão feliz, disse ela, com um sorriso tímido e inquisitivo, olhando para Dolly. Como estou feliz, disse Dolly sorrindo, involuntariamente falando com mais frieza do que gostaria. Estou muito feliz por você. Por que não me escreveu? Por quê? Porque não tive coragem. Você se esqueceu da minha posição? Para mim, não teve coragem? Se você soubesse como eu olho para... Daria Alexandrovna queria expressar seus pensamentos daquela manhã, mas, por algum motivo, parecia-lhe fora de propósito fazê-lo. Mas falaremos disso depois. O que é isso? O que são todos esses prédios? Perguntou ela, querendo mudar de assunto e apontando para os telhados vermelhos e verdes que surgiam por trás das sebes verdes de acácias e lilazes. Uma cidadezinha e tanto? Mas Ana não respondeu. Não, não. Como você vê a minha situação? O que você pensa dela? Ela perguntou. Bom, eu acho... Daria Alexandrovna começou, mas, naquele instante, Vasenka Veslovsky, tendo posto o cavalo a galopar com a perna direita à frente, passou por eles a galope, batendo pesadamente para cima e para baixo com sua jaqueta curta na camurça da cela lateral. Ele está conseguindo, Anna Arkadyevna! Gritou. Anna nem sequer olhou para ele, mas, novamente, pareceu a Daria Alexandrovna fora de lugar iniciar uma conversa tão longa na carruagem e então ela interrompeu seu pensamento. Eu não penso nada, ela disse, mas eu sempre te amei e se alguém ama alguém, ama a pessoa inteira, tal como ela é e não como gostaria que fosse. Anna, desviando o olhar do rosto da amiga e baixando as pálpebras, um hábito novo que Dolly nunca vira nela antes, ponderou, tentando penetrar o significado completo das palavras. E, obviamente, interpretando-as como gostaria, olhou para Dolly. Se você tivesse algum pecado, ela disse, eles seriam perdoados por ter vindo me ver e por ter dito essas palavras. E Dolly viu que havia lágrimas em seus olhos. Ela apertou a mão de Anna em silêncio. Bem, que prédios são esses? Quantos são? Após um momento de silêncio, ela repetiu a pergunta. Estas são as casas dos criados, os celeiros e os estábulos, respondeu Anna. E é ali que começa o parque. Estava tudo em ruínas, mas Alexei mandou reformar tudo. Ele gosta muito deste lugar e, o que eu jamais esperava, interessou-se intensamente por cuidar dele. Mas a sua natureza é tão rica, tudo o que ele faz, Lás faz esplendidamente. Longe de se aborrecer, trabalha com interesse apaixonado. Ele, com o temperamento que conheço, tornou-se cuidadoso e profissional, um administrador de primeira classe. Avalia cada centavo na administração da terra, mas só nisso. Quando se trata de dezenas de milhares, ele não pensa em dinheiro. Ela falava com aquele sorriso alegre e malicioso com que as mulheres costumam falar das características secretas que só elas conhecem, daqueles que amam. Você vê aquele prédio grande? É um novo hospital. Acho que vai custar mais de 100 mil. É o hobby dele agora. E sabe como tudo aconteceu? Os camponeses pediram a ele um pouco de pasto, acho que era, por um preço mais barato, e ele recusou. E eu o acusei de ser avarento. Claro que não foi exatamente por isso, mas, no geral, ele começou este hospital para provar, entende? Que não era avarento com dinheiro. É uma bobagem, você pode pensar se quiser, mas eu o amo ainda mais por causa disso. E agora já pode ver a nossa casa. É a mesma casa dos seus avós. E ele não alterou nada por fora. Que beleza! Exclamou Dolly, com uma admiração espontânea, enquanto contemplava a casa magnífica, com colunas que se destacava do verdor de vários tons das velhas árvores do jardim. Não é mesmo uma beleza? E a vista que se tem do andar de cima é admirável. Elas adentraram num pátio coberto de cascalho e enfeitado com canteiros de flores, onde dois empregados cercavam, com pedras brutas e porosas, um canteiro de flores que tinha a terra revolvida, e detiveram-se na entrada coberta. Ah, eles chegaram! Disse Anna ao ver os cavalos de montaria que acabavam de trazer o alpendre. Não é mesmo uma beleza esse cavalo? É um cobe. Meu preferido. Tragam-no aqui e me deem açúcar. Onde está o conde? Perguntou aos dois criados que logo acudiram, em traje de gala. Ah, aí está ele! Exclamou Anna, ao ver Vronsky e Veslovsky, que haviam saído ao seu encontro. Onde você vai colocar a princesa? Perguntou Vronsky em francês, dirigindo-se a Anna, e sem esperar resposta, cumprimentou novamente Daria Alexandrovna, e desta vez beijou-lhe a mão. Acho que no quarto da varanda grande. Ah, não, está muito longe. É melhor ficar no quarto do canto. Assim nos veremos mais vezes. Venha, vamos subir, disse Ana, enquanto dava ao seu cavalo favorito o açúcar que o lacaio lhe trouxera. E o senhor se esquece do seu dever, disse ela para Wieslowski, que também viera do alpendre. Perdão, os meus bolsos estão cheios, respondeu ele sorrindo, enfiando os dedos no bolso do colete. Mas o senhor veio tarde demais, disse Ana, enquanto enxugava com um lenço a mão que o cavalo tinha molhado ao pegar o açúcar. Ana voltou-se a Dolly e disse: Você vai ficar aqui por muito tempo? Só por um dia? Não é possível. É que eu prometi voltar, e as crianças, disse Dolly, sentindo-se envergonhada tanto porque precisava tirar sua bolsa da carruagem, quanto porque sabia que seu rosto devia estar coberto de poeira. Não, Dolly, querida. Bem, veremos. Venha, venha. E Ana levou Dolly para o seu quarto. Aquele quarto não era o elegante quarto de hóspedes que Vronsky sugerira, mas aquele que Ana dissera que Dolly o desocuparia. E aquele quarto, para o qual era necessária uma desculpa, era mais luxuoso do que qualquer outro em que Dolly já se hospedou, um luxo que a lembrava dos melhores hotéis no exterior. Bem, querida, como estou feliz, disse Ana, sentando-se por um momento em seu traje de montaria ao lado de Dolly. Conte-me sobre vocês. Só vi Stiva de relance, e ele não sabe dizer nada sobre as crianças. Como está a minha favorita, Tânia? Uma menina bem grande, imagino. Sim, ela é muito alta, respondeu Daria Alexandrovna secamente, surpresa por ter respondido tão friamente sobre os filhos. Estamos tendo uma estadia maravilhosa na casa dos Lievin, acrescentou. Ah, se eu soubesse, disse Ana, que você não me despreza, vocês poderiam ter vindo todos até nós. Stiva é um velho amigo e o grande amigo de Alexei, sabia? Acrescentou e de repente corou. Sim, mas todos nós somos... Dolly respondeu confusa. Mas, na minha alegria, estou falando bobagens. A única coisa, querida, é que estou tão feliz por ter você aqui, disse Ana, beijando-a novamente. Você ainda não me disse como e o que pensa sobre mim, e eu continuo querendo saber. Mas estou feliz que você me veja como eu sou. A principal coisa que eu não gostaria é que as pessoas imaginassem que eu quero provar alguma coisa. Eu não quero provar nada. Eu apenas quero viver, não fazer mal a ninguém além de mim mesmo. Eu tenho o direito de fazer isso, não tenho? Mas é um assunto importante e conversaremos sobre tudo direito mais tarde. Agora vou me vestir e mandar uma criada para você. Capítulo 19. Deixada sozinha, Daria Alexandrovna, com o olhar de uma boa dona de casa, examinou seu quarto. Tudo o que vira ao entrar e percorrer a casa, e tudo o que via agora em seu quarto, dava-lhe a impressão de riqueza e suntuosidade e daquele luxo europeu moderno sobre o qual só lera em romances ingleses, mas nunca vira na Rússia e no campo. Tudo era novo, desde as novas tapeçarias francesas nas paredes até o tapete que cobria todo o chão. A cama tinha um colchão de molas, um tipo especial de almofada e fronhas de seda nas pequenas almofadas. O lavatório de mármore, a penteadeira, o pequeno sofá, as mesas, o relógio de bronze na lareira, as cortinas das janelas e os reposteiros eram todos novos e caros. A elegante criada que entrou para oferecer seus serviços, com o cabelo preso no alto e um vestido mais elegante que o de Dolly, era tão nova e cara quanto o quarto inteiro. Daria Alexandrovna gostava de sua limpeza, de suas maneiras respeitosas e prestativas, mas não se sentia à vontade com ela. Sentia vergonha de ela ver o casaco remendado que, infelizmente, fora embalado por engano para ela. Envergonhava-se dos próprios remendos e remendos dos quais tanto se orgulhava em casa. Em casa, era tão claro que, para 6 casacos, seriam necessários 24 metros de nansok a 16 pence o metro, o que dava 30 shillings. Além do corte da confecção, esses 30 shillings haviam sido economizados. Mas diante da criada, ela se sentia, se não exatamente envergonhada, pelo menos desconfortável. Daria Alexandrovna sentiu um grande alívio quando Anushka, que ela conhecia há anos, entrou. A elegante criada foi chamada para ir até sua patroa e Anushka ficou com Daria Alexandrovna. Anushka ficou visivelmente muito satisfeita com a chegada daquela senhora e começou a tagarelar sem parar. Dolly observou que ela ansiava por expressar sua opinião a respeito da situação de sua senhora, especialmente quanto ao amor e à devoção do conde por Anna Arkadievna, mas Dolly a interrompia cuidadosamente sempre que ela começava a falar sobre isso. Cresci com Anna Arkadievna, minha dama, é mais querida para mim do que qualquer outra coisa. Bem, não cabe a nós julgar, e com certeza parece haver tanto amor. Por favor, despeje a água para eu me lavar agora, interrompeu Daria Alexandrovna. Claro, temos duas mulheres especialmente designadas para lavar coisas pequenas, mas a maior parte da roupa é lavada à máquina. O conde cuida de tudo sozinho. Ah, que marido! Dolly ficou feliz quando Anna entrou e, com sua entrada, pôs fim às fofocas de Anushka. Anna vestia um vestido de cambraia muito simples. Dolly o examinou atentamente. Ela sabia o que significava e o preço pelo qual tamanha simplicidade era obtida. Uma velha amiga, disse Anna sobre Anushka. Anna não estava mais constrangida. Estava perfeitamente serena e à vontade. Dolly percebeu que ela já havia se recuperado completamente da impressão que sua chegada lhe causara e assumira aquele tom superficial e descuidado que, por assim dizer, fechava a porta daquele compartimento onde seus sentimentos e ideias mais profundos estavam guardados. — Bem, Anna, como está sua filhinha? — perguntou Dolly. — Anne? Era assim que ela chamava sua filhinha Anna. — Está muito bem. Ela se deu maravilhosamente bem. Gostaria de vê-la? Venha, vou mostrá-la a você. Tivemos um problema terrível. Começou a contar. Com amas. Tínhamos uma ama de leite italiana. Uma boa criatura, mas tão estúpida. Queríamos nos livrar dela, mas o bebê está tão acostumado com ela que continuamos a mantê-la aqui. Mas como você conseguiu? Dolly começou a perguntar que nome a menina teria, mas percebendo uma carranca repentina no rosto de Anna, ela mudou o rumo da pergunta. Como você conseguiu? Você já desmamou? Mas Anna tinha entendido. Você não queria perguntar isso, não é? Queria perguntar sobre o nome dela. Sim, isso preocupa o Alexei. Ela não tem nome, ou seja, é uma Karenina, disse Anna, baixando as pálpebras até que nada mais se visse além dos cílios se encontrando. Mas conversaremos sobre isso depois. Seu rosto se iluminou e de repente, venha! Eu vou te mostrar. Ela está uma graça. Agora já engatinha. No quarto das crianças, no luxo que impressionou Dolly em toda a casa, a impressionou ainda mais. Havia pequenos carrinhos de bebê encomendados da Inglaterra, eletrodomésticos para aprender a andar, um sofá no estilo de uma mesa de brilhar, construído especialmente para engatear, balanços de banheiras, todos de padrão especial e modernos. Eram todos ingleses, sólidos e de boa qualidade, e obviamente, muito caros. O quarto era amplo, muito iluminado e imponente. Quando entraram, a bebê, só com um pequeno avental, estava sentada numa cadeirinha à mesa, tomando seu jantar de caldo, que derramava por todo o peito. A bebê estava sendo alimentada e a babá russa, evidentemente, compartilhava sua refeição. Nem a ama de leite, nem a enfermeira-chefe estavam lá. Estavam no quarto ao lado, de onde vinha o som da conversa delas naquele francês esquisito, que era seu único meio de comunicação. Ao ouvir a voz de Anna, uma enfermeira inglesa, alta e elegante, com o rosto desagradável em uma expressão dissoluta, entrou pela porta, sacudindo apressadamente seus cachos loiros e imediatamente começou a se defender. Embora Anna não a tivesse criticado. A cada palavra que Anna dizia, A enfermeira inglesa repetia apressadamente várias vezes. Sim, minha senhora. O bebê rosado, com suas sobrancelhas e cabelos pretos, seu corpinho vermelho e firme, com a pele arrepiada e firme, encantava Daria Alexandrovna, apesar da expressão irritada com que olhava para o estranho. Ela invejava positivamente a aparência saudável do bebê. Também se deleitava com o engatinhado do bebê. Nenhum de seus filhos havia engatinhado daquele jeito. Quando o bebê foi colocado no tapete e seu vestidinho dobrado para trás, ficou maravilhosamente encantadora. Olhando ao redor, como um pequeno animal selvagem, para as pessoas grandes e adultas, com seus brilhantes olhos negros, ela sorriu, inconfundivelmente satisfeita com a admiração que a observavam, e, segurando as pernas para o lado, pressionou vigorosamente os braços e, rapidamente, puxou todo o dorso para cima, e então deu outro passo à frente com os bracinhos. Mas Daria Alexandrovna não gostou nem um pouco de toda a atmosfera de creche, e especialmente da babá inglesa. Foi apenas partindo do pressuposto de que nenhuma boa babá teria entrado em uma casa tão irregular quanto a de Ana, que Daria Alexandrovna conseguiu explicar a si mesma como Ana, com sua percepção das pessoas, pôde escolher uma mulher tão feia e de aparência tão desonesta para cuidar de sua filha. Além disso, pelas poucas palavras que disse, Daria Alexandrovna percebeu imediatamente que Ana, as duas babás e a criança não tinham uma existência em comum, e que a visita da mãe era algo excepcional. Ana queria pegar o brinquedo para o bebê, mas não conseguia encontrá-lo. O mais surpreendente de tudo foi o fato de que, ao ser perguntada sobre quantos dentes o bebê tinha, Ana respondeu errado e não sabia nada sobre os dois últimos dentes. Às vezes, sinto pena de ser tão supérfluo aqui, disse Ana, saindo do quarto e segurando a saia para escapar do brinquedo parado na porta. Com meu primeiro filho foi diferente, muito diferente. Eu esperava que fosse o contrário, disse Daria Alexandrovna timidamente. Ah, não. A propósito, você sabia que eu vi Serioja? Disse Ana, semicerrando os olhos como se estivesse olhando para algo distante. Mas falaremos sobre isso depois. Você não acreditaria. Eu sou como uma mendiga faminta quando um jantar completo é servido diante dela e ela não sabe por onde começar. O jantar é você, e as conversas que tenho diante de mim com você, que eu nunca poderia ter com ninguém mais, e eu não sei por qual assunto começar. Mas prometo que não esconderei nada. Preciso resolver tudo com você. Ah, eu deveria lhe dar um esboço da companhia que você encontrará conosco, continuou ela. Vou começar pelas damas. Princesa Várvara, você a conhece. E eu sei a sua opinião e a de Stiva sobre ela. Stiva diz que todo o propósito da sua existência é provar sua superioridade sobre a tia Katerina Pavlovna. E é tudo verdade. Mas ela é uma mulher de boa índole e eu lhe sou muito grata. Em Petersburgo, houve um momento em que uma acompanhante era absolutamente essencial para mim. Então ela apareceu. Mas, na verdade, ela é de boa índole. Ela fez muito para aliviar a minha situação. Vejo que você não entende toda a dificuldade da minha situação, lá em Petersburgo, acrescentou. Aqui estou perfeitamente à vontade e feliz. Bem, sobre isso, depois, no entanto. Depois, Sviazhsky. Ele é o xerife do distrito e é um homem muito bom, mas quer arrancar algo de Alexei. Você entende? Com suas propriedades, agora que estamos estabelecidos no campo, Alexei pode exercer grande influência. Depois, há Tushkevich. Você ouviu, sabe? O admirador de Betsy. Agora ele foi abandonado e veio nos ver. Como diz Alexei, ele é uma daquelas pessoas que são muito agradáveis se as aceitarmos como tentam parecer. Além do mais, é uma pessoa como convencer, como diz a princesa Bárbara. Depois, Vieslovsky, esse você conhece. Um rapaz muito bom, disse ela, e um sorriso malicioso curvou seus lábios. Que história maluca é essa sobre ele e os Lievin? Vieslovsky contou isso a Alexei, e nós não acreditamos. Ele é muito gentil e ingênuo, repetiu ela com o mesmo sorriso. Os homens precisam de ocupação e Alex precisa de um círculo. Por isso eu valorizo todas essas pessoas. Precisamos manter a casa animada e alegre para que Alexei não sinta falta de novidades. Depois você verá o mordomo, um alemão, um sujeito muito bom, e ele entende do seu trabalho. Alexei tem uma opinião muito alta dele. Depois, o médico, um jovem, talvez não exatamente niilista, mas sabe, como que com faca. Mas um médico muito bom. Depois, o arquiteto. Assim temos uma pequena corte. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!